E aí, galera, mais um Diário de Bordo começando. Hoje eu estou aqui com o meu garoto Chimbinha ao meu lado. Fala, galera, quem fala é o Chimba, e uma das minhas influências maiores foi o Proerd. Parabéns, cara. Tá bom. Cara, parabéns. Toda semana uma referência à droga diferente. Ai, ai. Menino Arthur. E aí, e a maior obra que influenciou a minha vida foi a da minha casa. Nossa. Profundo, cara. Muito bom. Você conhece a sua história aí? Pô, casa própria, meu irmão. Sim. Iago. E aí, galera, eu não fui influenciado pra ter uma frase. Vitinho! E aí, eu gostaria de agradecer ao responsável pela maior mudança da minha vida. Jesus Cristo! Quase. É o seu João, que mora no São Jorge ali, a carreteira, ali, ajudando a mudança que eu fiz. Muito bom. A mudança que eu fiz ali do Gravataz ali, então... Piadas de cunho. Obrigado, seu também. João. E pra quem não mora em Uberlândia... Mas tudo bem. Pra quem não mora em Uberlândia, Gravataz é um bairro de alta classe, entendeu? sim. E aqui é o João Vitor, e a gente juntou esse nosso time especial pra falar sobre... Equipe de Elite. Especial, né? O único time que direto a gente tem, da né? APAI. Pra falar sobre as obras que nos influenciaram. Obras, sei lá, de filme, série, TV, música, obra de concreto e coisa em geral. Sim, coisa em geral, tímido, foi sensacional. coisa em geral, tipo... Etc. E vamos lá, acompanha a gente nessa viagem. Isso aí, galera, a gente tá aqui pra falar desse tema muito interessante, que é as obras que nos influenciaram. E certo. Eu acho que esse tema é muito legal porque a gente passa a conhecer muito de uma pessoa a partir de ver os gostos dela, né? É até meio perigoso, né, ver os gostos das pessoas, sim, sim. Né? Mas... Aquela aba anônima ali. Exatamente. Sim, sim. É o que a pessoa tem nos favoritos do Chrome. Eu acho que os gostos definem muito como a pessoa é, então... Eu acho que pra vocês que estão ouvindo passar a conhecer um pouquinho melhor da gente, esse episódio vai ser um bom começo. Eu gostaria de começar pelo Chimbinha, cara. Eu gostaria de fazer em 5 rodadas, cada um fala um ponto cada rodada e a gente fecha assim. Achei bom isso, a gente finge que não preparou. É, exatamente. Eu tive essa ideia agora, inclusive. Pensamos aqui, ó. Então. Foi bom. Dando aquela começada, eu vou começar falando, tipo, uma coisa que me influenciou no ensino fundamental mesmo, quando eu tava, moleque, Chimba garoto. Jovem, cheio de sonhos. Inclusive jovem. Você tá... Ah, você não, você tá com a camisa do ensino médio, desculpa. Não, então, ensino fundamental ainda. Foi uma das primeiras bandas de rock, assim, que eu fui escutar. Foi a Avenged Sevenfold. Exato. Porra. Vou começar por uma música. Ó. Essa musical. Vai, tipo uma música. A primeira música que eu escutei foi Dear God. Tipo, ainda é uma das minhas preferidas, mas é, tipo, muito modinha, mas... Querido Deus. É, querido Deusinho, né, mano? Parça, cara, parceria. Então, pode falar. Não, eu ia falar que essa música é boa, mas ela destoa muito do que é hoje. Já, sabe? É. Sim. Eu indicaria, tipo, o Little Piece of Heaven. Então, você, cara, tem toda a visão de que é. Eu acho é que todo ópera, né? Toda a galera na nossa idade nessa época escutava, sim, essa mesma banda. E a, sim, música que eu conheci foi a Little Piece of Heaven. A primeira minha também foi Dear God, cara. E foi, assim, pra quem me conhece sabe que eu gosto de um violão e de umas músicas palmolão, saca? Peraí. Música palmolão? Música palmolão. Dear God é uma música palmolão. É uma música... Que você ouve com pau mole. É. Mas... Entendi. Sabe, é um Jack Johnson do metal. Sim. Mas essa música é muito boa, cara. Acho que... Sim. Não sei se... Não é essa que tem a participação do pai do... Sim. Não, eu acho que essa é pros pais deles. Não, que tem uma música que tem a participação do pai do Sim, porque é o pai mesmo, é um puta guitarrista. Deus é pai. É. De todos ali. Inclusive dele. Mesmo ele tocando o Rock do Diabo. Alguém vai trazer Padre Marcelo? Não. Fala um pouquinho aí por que você gosta dessa banda e o que é a banda de verdade, que talvez. Tipo. O que ela representou pra mim no começo foi, tipo, muito importante até, porque, tipo, eu comecei escutando pela música mais leve deles, entre aspas, fugiu muito do que eles realmente eram. Mas aí depois eu comecei a passar, tipo, escutar o álbum Nightmare, acho que é esse o nome, né? Nightmare. Nossa, Chimbinha. Exato. Nightmare. Cara, os ouvintes passaram por Wakanda. Agora é Nightmare. Wakanda, Nightmare. galera. Escolas de inglês que querem patrocinar o podcast. Professores americanizados. Vem me patrocinar aí, galera. Flávio paga Augusto. No inglês. Open English. Open the English. Então, é isso aí. Tipo, foi mais ou menos isso. Que, tipo, depois que eu comecei a escutar, Metallica também, foi a segunda banda que eu fui escutar. Até agora, mano. Nietzsche é muito bom. Exato. Galera, o Auschwitz é um nightmare, tá bom? Exato. Eu fui pago pra ser o alívio cômico, a culpa não é minha. Drogas fazem isso. Me colocaram aqui pra isso, tô cumprindo meu papel. Tipo, isso foi mais que isso. Tipo, eu comecei a escutar rock a e a maioria rock, das outras bandas... Foi a primeira que eu escutei. Tipo, eu só, na real, nem só escutava banda nacional até aí. Tipo, eu escutava muito Legião também. Nossa. Oi. É rock também, cara. Ah, é rockzinho, mas tipo, você fala metal, metal. Primeiro metal. Metal. Se alguém falar capital, eu jogo o microfone. Tipo, mas tipo, eu era mais voltado pro nacional até aí, sabe? Depois que eu fui, tipo, abrir os horizontes, e minha mente expandiu mais. Cara, esse álbum, Nightmare, ele é interessante, que é o primeiro álbum depois da morte do Rev, né? O baterista. Sim. Baterista que é, tipo, cara, um cara muito foda, que fez muita história na banda. Sim, sim. E pra ter noção, pra substituir ele nesse álbum, quem teve que gravar algumas baterias foi o Mark Portnoy, que era só, tipo, um dos melhores bateras do mundo. Porque o Rev era um puta batera mesmo. Ele era muito bom. Não só um puta batera, como ele também era um compositor muito bom. Exato. Tanto exato. Que a maioria das músicas, antes da morte dele, do David Jett, eram de composição dele. Por isso o Evangelho, depois da morte dele, deu uma guinada de deu uma mudança. Ele era um ótimo baterista, um cantor. E ele era uma figura, né? Ele era uma figura da banda, né? Não, qualquer um ele da banda, eles têm, tipo, toda uma estética própria e tudo sim, mais. Sim, sim. A banda, né, Avenged Sevenfold, eles têm... Muita gente não ouve por preconceito, inclusive por causa disso, cara. Sim. Eles taxam a banda como ali um... É o metalzinho de criança, é um né? Metalcore, sabe, de criança e tudo mais. Mas não, cara, os caras são putas músicos, todos, assim, as músicas são muito bem feitas. Sim, sim. Qualquer parte tirando metal, um parte pouquinho de nariz que tem no vocal ali. É. Mas acho que isso é até uma característica dele que me faz gostar um pouco da banda. Sim, sim. E eu, sei lá, o Sinister Gates, que é um puta guitarrista, cara. É um cara que é um cara que tem respeito mundial, assim, porque o cara é muito bom mesmo. É, o cara é bom. Boa indicação. Sim, sim. Ok, então vamos lá pro nosso amigo Arthur agora, né? Humilde. Você quer virar roxo, cara? Ele cansou do alívio cômico. Começa assim. Tô querendo assumir seu lugar aqui. Estado, seu não, empreendedor. Chama Temer. Cara, na minha cabeça, eu tenho uma lista de livros que todo mundo devia ler. Tipo, a humanidade devia ler esses livros. Bíblia. Na Bíblia não tá lá. Ao Corão. É tipo assim, não são livros necessariamente que eu gosto, livro assim, da lei. Mas são livros... Nossa, esse é louco que tá lá. Mas são livros que, tipo, que eu acho que as pessoas precisam ler. Tipo, Narnia é um livro que eu acho que todo mundo devia ler. Porque tem algum tipo de ensinamento. É, e um desses livros que estão lá, que eu li com... Ele tá falando mais de um, Rogério. Não deixa. Não, Narnia é só citação. Narnia é só citação. Mas um dos livros que tá lá, que eu li com 15 anos, mais ou menos, é um livro chamado Confissões de uma Máscara. Ó. Oh. De um autor japonês chamado Yukio Mishima. Tem que falar direito, cara. Yuko Mishima! Meu Deus. Mas... Processa a gente não, velho. O Confissão de uma Máscara é um livro bem... Ele é um livro bem pesado, não porque ele tem... Muitas páginas. Cara, porque ele tem umas 200, ele não tem muitas. É do peso. Ah, nossa. Mas ele vai contar a história de um japonês que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. No Japão, né? Entendeu? E é um livro que vai falar sobre amadurecer, sabe? Sobre envelhecer. E uma coisa interessante do livro é que ele fala sobre desejo. Não falando sobre desejo necessariamente, mas o protagonista te mostra que as pessoas também têm desejos e que esses desejos são exteriores a você e que você também não faz parte desse desejo, sabe? Então acho, tipo, é muito louco você com 15, 16 anos entrando ali na flor da juventude, hormônios à flor da pele, louco pra fuder. Acho que é muito interessante uma leitura. E é um livro que, tipo, me abriu muitos horizontes em vários sentidos, né? Vai contar a história de um, como eu disse antes, um japonês vivendo na Segunda Guerra. Ele vai trabalhar numa fábrica de armas, realmente. E ele tem toda uma questão que ele... Você acompanha a primeira paixão dele por um colega de sala. Você vai acompanhar ele quase se casando com uma irmã de um amigo. Então você vai acompanhar todo o envelhecimento dele. E o final do livro é, tipo... Você fica, ah, ok, é isso aí. Mas é um livro que eu acho que todo mundo que tá nessa fase dos 15, 16 anos devia ler, porque é um aprendizado do caralho, assim, sobre essa questão de desejos e como eles são externos a você e você talvez não faça parte deles, não precisa ficar triste. É, cara, interessante. Eu não, confesso, não li, não conheço, não conhecia. Assim, tem amigos que leu. Eu tenho um amigo que tá aqui. Com mas é importante, cara, essa questão é interessante, porque quando você tá passando mais ou menos na cidade, você tem aquela ideia de que só você tem desejo e só você tá sofrendo. Exatamente, né, adolescência é muito assim, de individualização, né? E tem, inclusive, uma galera que tem assim até hoje. Essa galera é engraçada demais, né, mano? Isso é legal, esse rolê da... Da sua quebra, né, de paradigmas ali na adolescência. Eu tenho claramente na minha cabeça, não é influência, não tá atrelado a nenhuma obra específica, mas só fazendo um adendo à sua, de quando você começa a perceber que você não é o herói da história. Exato. Sim, sim, sim. Exato. É quando você percebe que você não é o protagonista da vida. Exato. Quando você tem essa quebra, cara, que acontece ali, sabe, por volta dos 10, 11, 12 anos no máximo, cara, eu acho que é do caralho, velho. Se essa obra, tipo, influencia a pessoa a chegar nessa conclusão, sim, acho que é muito boa também. Eu vou, inclusive, dar uma chance pra ler. É porque o protagonista, ele vai passar muito por discursos. E como o protagonista, ele tem esses discursos bem complexos sobre paixão, sobre gostar, ele não é você, sabe? Tipo, é um livro que... Não é aquele livro que vai te colocar na posição do protagonista, é aquele livro que vai fazer... Te coloca como um voyeur, né? É, tipo, ele vai fazer você questionar a posição do protagonista e você começa a pensar, pô, esse cara também tá passando por dificuldades que eu escolheria outras opções. Então você começa a exteriorizar do tipo, olha, as pessoas ao meu redor também têm desejos, sim, e eu não faço parte deles, sabe? Que tá tudo bem com isso, o mundo do caralho, vai acabar. Cara. Eu vou ler. Eu acho que o mundo vai acabar com isso. Tô brincando, galera. Então, agora, Iago, traz aí sua primeira indicação. Cara, primeiro eu vou falar uma coisa, é difícil, viu? Sintetizar isso a cinco coisas, porque, nossa, se pegar só a lista de filmes que moldaram meu caráter ali, você tem no mínimo ali umas 50 obras. É, não, mas... o Bruno Surfistinha tá no meu também, é difícil mesmo. Chuchu os Duendes, não? Não, tá. Espelho de Carne. Nossa. Mas, vamos lá, cara, eu acho que eu vou falar por um dos primeiros filmes que eu vi na vida. E que me fez querer por muito tempo ser paleontólogo, que foi Jurassic Park. Cara, eu acho que não teve uma criança que não tinha Jurassic Park nos anos 90 e não foi influenciado por aquilo, mas isso me moldou, assim, do nível... Eu era aquela criança nerdona, esquisita, que sabia o nome de todos os dinossauros e comportamentos específicos deles, sabe? E construía esqueletos com pedras. De verdade, então é isso, cara. A primeira obra de Jurassic Park, ela me influenciou, assim, sabe, de ir pra um viés mais científico na minha vida, assim, sabe, de tentar olhar as coisas por outros olhos. Tem um arco legal, por mais clichê que seja o filme. Tem um livro também que é muito bom, que aborda coisas do segundo filme também. E é isso, cara, assim, como primeira obra de te influenciar, eu acho que não tinha como eu escolher outra. Eu sei que tem uma outra aqui que vai ser compartilhada. mas não vamos dar spoiler aqui. Por favor, por favor. E é isso. Jurassic Park, cara, me fez querer ser paleontólogo, me fez querer começar a pesquisar, começar a ler, começar a estudar biologia, começar a estudar sobre dinossauros e é isso. Cara, você é quase o Ross do Friends, né, mano? Anyway. Mas isso que você falou é muito louco, porque... Eu também tenho obras, assim, que, tipo, te inspiram realmente a ser cientista. Isso é muito louco, sabe? Sim, sim, sim. Esse tipo de coisa, aqueles laboratórios que você ganha quando você é pequeno, que você vai montar. era o melhor presente. É, cara, eu tinha uma coleção de livrinhos de dinossauro. Sim. Que vinha falando todo mundo. Tem uma edição da Recreio que vinha com... Nossa, cara, a revista Recreio também é muito bom, cara. Que vinha com os dinossauros pra montar. Eu comprei a edição do Stegossauros. Porra, Stegossauros. Hoje, eu tenho Stegossauros em cima do meu computador. É o meu dinossauro favorito. E a próxima tatuagem é um Brontossauro. Eu sou esse cara, sabe? Em tamanho real, hein? Não disse aonde. Gata. Mas é muito bom mesmo, cara. Isso você falou sobre o rolê de te influenciar, assim, em nível profissional. Tipo, muita gente, assim, em uma eternidade, se vê sendo policial, se vê sendo astronauta, se vê coisas... Eu realmente me via de jalecão, saca? E estudando, sabe? É realmente o conceito que eu tinha de querer ser. E, assim, quando eu comecei a parar de querer ser paleontólogo e tal, estudar só dinossauros, realmente eu queria ser cientista, sabe? No termo genérico da palavra, mas... Me influenciou muito, cara, muito mesmo até hoje, assim, é algo que eu levo comigo pra sempre. Brincar pra uma criança, no ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, é basicamente você dar a chance a ela de reproduzir situações que ela não reproduz. Sim, sim. Então, por exemplo, quando uma criança brinca de policial, ela tá internalizando toda a função do policial, sim. Então ela tá brincando. Tem o Vygotsky, que fala que ele observou duas irmãs brincando de serem irmãs, porque elas não tinham internalizado o que era ser irmã, então... dentro do receptáculo da brincadeira, elas poderiam repetir isso. Fica então, RPG é RPG bom pra... Psicodrama é ótimo. Sim. Mas vamos lá, seguindo a linha aqui, o próximo da roda. Quem? Sei, Vitinho! Bom, sua primeira indicação. É, minha indicação já foi citada aqui. Já foi citada nessa roda aqui. Já foi mal citada. Então, eu queria aqui trazer aqui o... Se fala capital, joga o microfone. Meu Deus. Será que é capital? Não fala isso, não. Não, é Legião Urbana. É Legião Urbana. Sério? Tire suas mãos de... Vou não me explicar. Sua você. Vou vai me explicar. Lá, é melhor mesmo. Oh, que isso, mano? Preconceito é esse com o nosso Renatinho? Eu entendo de todo preconceito que existe. De russo. Desculpa, eu entendo russo. De todo preconceito que existe com Legião Urbana. Ih, eu até aceito que exista preconceito. Que é o mundo afinal, né? Cheio de preconceito. É verdade. Porém, Legião Urbana foi a primeira banda, a primeira obra, a primeira, eu diria, o primeiro contato artístico que me influenciou a música. A ouvir música de uma maneira que eu ouço até hoje. E isso começou lá. Então, ouvir música apreciando... Eu não ouvi antes de Legião Urbana e depois de ouvir Legião Urbana. Não sei se por ser uma música um pouco mais simples, não tão rebuscada, mas mesmo assim, trazendo uma parada de revolta, de... As letras conversam muito, né? São letras assim, de fácil entendimento, que trazem mensagem muito forte. Exatamente. E aí quando você tá nos altos dos seus... Do alto dos seus 12 anos, dos seus 13 anos, é tudo que você quer, ser revoltado, né? Se revoltar contra a mas vida. Mas até algumas músicas mais lá do B do Legião tem muita referência de filosofia, cara. Verdade, sim, cara. Quando o sol bater no seu quarto. Lembrar e ver. Teve inclusive uma aula de filosofia que, tipo, eu fiquei puta merda, sabe? Tipo, como assim? O... Nossa querida tia Silvana. Sabia! Eu sabia! Quem sabe, sabe, tia Silvana. Abraço, aliás. É abraço. Nossa professora de filosofia, né? Também conhecida como minha tia. Ela. Eu fiz uma piada aqui, mas eu não vou fazer, não. Não! Não! Não! Ninguém entendeu. Minha tia, ela era minha professora de filosofia, né? E o conceito, assim, que me Legião me ensinou um conceito de filosofia muito fácil, que é o conceito de sol e justiça. Então, a música do Legião, né? Quando o sol bater na janela do seu quarto. Provou que não é castrate. Não sou não. Então, Legião, assim, foi importante pra mim no meu começo, na minha. Meu começo musical em muitos sentidos. Hoje em dia eu não raramente ouço Legião Urbana, mas... Graças a Deus. Graças a Deus tem um... Poxa, eu escuto toda semana aí. Chiminha, você sabe que... Você precisa passar pro processo. Peter Pan explica isso aí. Síndrome de Peter Pan. Então, a minha a obra que me influenciou foi Legião, gente. Eu pensei que ela ia explicar outro termo na filosofia, os contratualistas. O Renato Rousseau. Nossa, meu Deus! Nossa, meu amigo! Só uma coisa que eu esqueci do Legião, também tem, ele fala sobre os Templários, fala sobre história, e tal contra sobre os índios. Então, sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra, sobre Monte Castelo. Sobre né? TV, cara, pega... Sabe, Teatro dos Vampiros, tem muita música boa, cara. Assim, Geração Coca-Cola. Geração Coca-Cola é muito bom demais. Daquela época. Eu acho que pra época foi uma obra muito bem feita, sabe? Muito bem encaixada. Assim, sim, eu gostava, cara. Gostava bastante. Eu acho que todo mundo aqui, cara, pode falar que gostava muito. O problema do Legião 8 é porque eu acho que ficou muito saturado. Sim, sim. Exato. Principalmente as mais famosas, cara. E a galera começou a meter o pau e falar mal, mas tem seu. Cara, e é aquele rolê, né? Tipo assim, por exemplo. Tinha um violãozinho na escola, eu não queria, cara. Eu odiava, mas sempre era obrigado a tocar Legião, velho. Sim. Cara, se você vai tocar eu Legião, fui, eu sempre tava. Alguém começa por favor. A cantar Faroeste Caboclo e quer chegar até o final pra provar. sim. Mas se você for tocar Legião, por favor, não toque Tempo Perdido. Por esse, favor. Esse é o rolê, cara. Cara, eu era obrigado a tocar isso, cara. Tempo Perdido e Será, meu Deus, os caras vão trabalhar. Não, esse Será é bom. Não é mais. Ninguém falou do Bastião, né? Que país é esse? Nossa, essa dói. Essa aí já tava saturada há muito mais tempo. Cara, Aí todo mundo começa a gritar, é a porra do Brasil, você bota a mão na cintura e fala, é mesmo, filho da puta? Não, really? Não me diga. Cara, e porque também tem aquele riff do que faz esse, que é extremamente fácil, que um cachorro consegue fazer. Porque aí a galera aprende ele e quer tocar, entendeu? É tipo o primeiro solo de Shadow Mine, né? É. Não, mas cachorro tocar eu acho fácil, cantar é que eu acho difícil. Me dá uns meses aí, cara. Então é isso aí, cara. É isso, é isso. Cara, a minha primeira indicação é, acho que todo mundo, todo jovem rockista, satanista aí, já viveu essa época do metalzinho, do power metal melódico, sinfônico, mitológico. Sim, todo esse rolê. E eu quero indicar uma banda, cara. Na verdade, não. Eu quero indicar uma história que essa banda tem. Sim, sim. Porque, sei lá, quando você fala como obra, por mais que teve, sei lá, diversas bandas que me influenciaram com músicas aleatórias, eu gostaria de indicar essa aqui pela questão do álbum conceitual, dessa questão do álbum conceitual. Eu queria indicar especificamente esses dois álbuns da banda Camelot, que é o álbum Épica e The Black Halo, que são continuação do outro. Quer dizer, o The Black Halo é continuação do Épica. O Épica, e esse álbum, ele traz... Eterno Retorno, né? Você acaba e volta a escutar o outro. Sim. Aí ele é baseado na obra de Fausto, de Goethe, alemão aí. Que na verdade Fausto aí é o Ariel, é um rapaz que quer descobrir o mundo, né? É, ele tá em busca de respostas. Ele acha, tipo assim, as respostas que ele encontra da religião e da ciência não basta pra ele. Ele vai lá e vende a alma. Sim. É, na história do Fausto é isso. Aliás, Fausto é um puta de um livro, gente. Leiam, pelo amor de Deus. Leiam Fausto. Aí ele vai, ele começa a se questionar. Ele no álbum, ele começa a sofrer a questão do amor que ele perdeu, o amor da juventude, que era de Helena. Aí toda essa questão, ele resolve fazer um pacto com Mephisto. Que Mephisto, ele vem com uma forma diferente do que ele esperava de um diabo. Ele vem com uma mulher atraente que começa a trazer pra ele alguns prazeres. Começou a vir daí também a ideia do demônio ser atraente, sabe, né? Atraente, te seduzir, etc. Aí ele... Não do álbum, da história do Fausto. Até do pacto, né? O rolê do Fausto é que o demônio era... Na história do Fausto, ele é ardiloso, né? Ele é um cara da língua. Ele vai... Ardiloso! Ele é ardiloso, irmão! Não, o próprio trato é muito ardiloso. Ele fala assim, olha, eu vou te mostrar tudo que o mundo tem, mas quando você se cansar, sua alma é minha. Sim. Saca? Tipo, é muito, mano, se fuder, eu nem vou escapar. Acontece isso. Assim, cara, todo o rolê de vender alma pro diabo que a gente vê na cultura pop veio do Fausto, cara. História do... Aí o que rola, cara? Aí, beleza, ele faz o pacto, e depois que ele fez o pacto, ele se reencontra com a Helena, e eles passam um momento juntos. Muito fofo. Aí depois o que acontece? Ele sabe que com o pacto que ele fez, ele não pode ficar com ela, porque ela vai se fuder. Sim. Aí ele é muito frio e termina o relacionamento com ela, e acontece que ela se mata depois, e ela estava grávida dele. Caralho. Isso joga o cara na bosta. Isso é só o primeiro álbum. Aí, sim, esse é o primeiro álbum. Esse é só o primeiro álbum. E primeiro depois ato. Disso ele, tipo assim, continuou buscando por alguma resposta, alguma coisa que satisfazesse ele. Ele se apaixona por outra mulher, que por mais que ele estivesse gostando e ficar com ela, ela não era Helena, sabe? É. Tem até uma música que música é mais fofa. Representa isso. Era Selena Gomez. Sim, Fausto. Sim. Fausto e Selena Gomez. Nossa! Nem é falso o nome do álbum, é fiel. Não, aí continua nessa história até, ele continuar muito na bosta e aceitar que, cara, não adianta. Esse álbum fala um pouco muito da vida, né? Sim. É uma questão que todo mundo vai passar por essas dores de, sei lá, perder alguém, perder algum amor, vai se questionar, vai buscar alguma coisa, vai buscar alguma resposta, vai buscar alguma coisa que supra isso. E no final vai acontecer como, igual ele fala, uma música que, tudo que ele viveu, o amor que ele teve por Helena foi a única coisa que foi de verdade. Sim. A única coisa que foi a única verdade que ele viveu. E ele acaba morrendo meio que em paz, né? Sim. E, cara, e esse álbum, ele é, feito, são, sei lá, quantas músicas, são... É muita música. São 31 músicas. Porra! Sim, dois álbuns, né? Caraca. E, cara, é, muito foda, cara. São... Mas é uma pegada bem, Blind Guardian mesmo, que eles vão contando a história inteira durante as músicas. Sim. Tem uma música em questão que ela consegue sintetizar muito bem, que o João falou, da posição do Ariel no final da história, que é Memento Mori. Sim. Memento Mori. É uma... Memento Mori é uma tradição da Idade Média, né? Que é lembre-se que és mortal. E a música é muito foda, que a música fala, tipo assim, mano, você tem que ser o deus da sua história, saca? Tipo, foda-se as regras, sabe? Sim, sim. Tipo, passa por tudo isso. É uma coisa meio... Você fora puxar pra Telema, tem um pouco disso, sabe? Tipo, essa música é boa demais. Nossa, essa, cara, essa música é foda. Escutem. Ela começa meio calminha, ela vai agitando com uma bateria Soul Society, foda pra caralho. Essa também é muito foda. E, cara, Camelot é uma banda com puta composição. Tem, sei lá, umas guitarras foda, um vocalista muito bom. Mas é metal melódico? É metal melódico. Mas cara, não é metal melódico de vozinha. É porque eu não gosto de metal melódico de vozinha. Não é metal melódico de vozinha, não é. É um vocalista realmente muito bom, cara. O que, que é metal melódico de vozinha? Cara, tipo Angra. Ah, é, tá ligado? Aquela falsete, vozinha. Falsete, vocês falam? É, só um falsetinho. Camelot não é esse tipo de metal. Não, Camelot, o cara chama a responsa. É, mas é um metal... Tipo, longaço de 10 minutos? Ou não. As músicas são, tipo, tamanho normal, mas por serem muitas, tipo... Entendi. É tipo 3, 4, 5 minutos, sabe? Não vou mentir, tem umas que não... Uma ou outra tem 8 minutos, mas é muito raro. E são esporádicas, tipo, elas são espalhadas, sabe? Se Legião pode, eles podem. Não, e cara, tipo assim, é uma música casando com a outra, com todo o ambiente de, sei lá... Meio teatral, algumas partes, cara, é muito bom. Deve ser uma pegada, não sei se vocês conhecem, tipo Blind Guardian mesmo. Sim. Blind Guardian, ele fez um álbum inteiro sobre a Terra-média, cara. Sobre a história do Silmarillion ali e tal, é do caralho. Ele não tem vozinha também. Sim. Acho que só pela história do Falso já compensa o visual. Já compensa a referência. Tem algumas participações, como por exemplo, da Simone Simons. Simons, vocalista da época, que além de linda, canta muito. Cara, legal que, assim, você escutou justamente no momento em que você tem mais relacionamentos rápidos. Sim. E sabe menos lidar com essas coisas, sabe? Você virou Bauman agora? Sociedade líquida. Sociedade líquida. É. Celulares. Mas é basicamente por isso que o Fausto é um negócio atemporal, mano. Qualquer adaptação que você for ver, qualquer hora que você for ler Fausto, você vai falar, porra, eu tô aqui nessa obra. É o Goethe, é o Goethe. Ai, ai. Muito bom. Cara, e aí, podemos ir pra segunda rodada? Vamos pra segunda rodada. Tudo bem, irmãos? Ó, tá tudo. Tá, o nível tá alto aqui, hein? É. Cara, rapaz, negócio vai, tá bom. Ver quem vai ser o primeiro a descer. Quem que vai vir com o bagulho lixo aí? Eu aposto no Chiminha, que é o próximo. Cara, eu acho que eu fui o pior da última, cara. Isso, cara, eu trouxe filme que tem dinossauro, velho. Tem coisa melhor que isso, cara. É, realmente, não tem como o diabo? Caralho. Beleza. O diabo montado no dinossauro. Sim. Com o Optimus Prime do lado. Chiminha, qual é a sua segunda indicação? Então, a minha indicação, tipo, é uma coisa que marcou meio que minha infância e me influenciou até no meu crescimento. Foi o meu Super Nintendo. Foi o primeiro console, cara, pô. Eu ganhei quando eu era muito, muito criança. O primeiro jogo que eu joguei foi Mario. Super Mario World. Esse Mario, Super Mario World. Então. Que foi um dos jogos... Além, tipo, também teve um jogo muito bom que chama Rock'n'Roll Race. Não sei se você já ouviu falar. Muito bom. Mas a trilha sonora desse jogo também, velho. Às vezes eu jogava só pra escutar a musiquinha de fundo, porque era excelente. Donkey Kong também, tipo... E isso me fez amar, tipo, jogar em si. Porque, tipo, eu gerava o jogo, via a história e falava, caralho, eu tenho que ir pro próximo jogo. Tenho que encontrar um jogo tão bom quanto Mario, ou tão bom quanto Donkey Kong, ou tão bom quanto... Cara, Donkey Kong era muito bom também. Não sei se você já ouviu falar. Corrida em Marte era muito bom. Tipo, a gente... Ia gerar os moleques lá da rua, lá pra casa, fazer campeonato pra jogar, futebol também. Pô, que foda. Vocês faziam um campeonatinho de videogame na sua casa? Fazia, Super Nintendo. Meus primos, tipo, os primos eram tudo... Nossa idade, tipo, tinha 3, 4 anos de diferença, mas todo mundo juntava pra jogar. Cara, Super Nintendo era mágico, né, velho? Sim, eu não tinha Super Nintendo, eu tinha um amigo que tinha, eu colava dele direto pra... Eu queria jogar muito... Tinha o International Superstar Soccer e tinha o ditadão do Ronaldo, cara. O Ronaldinho Soccer, pô. Ronaldinho Soccer 97! Que era sensacional, cara. Sim, que é onde veio o famoso Alejo, que é o melhor jogador da história da humanidade, que fazia 60 gols por jogo. Exatamente. Alguém já leu Fios de Prata? Não, por quê? Leiam, porque tem um Alejo. Tem um Alejo. Ah, o próprio? Não, o cara era tão bom no futebol que chamou ele de Alejo, saca? Porra, que foda. Sim. Cara, é saudades, cara. Muito bom. Então, É porque eu lembrei de uma lembrança muito especial, assim, que é... Meu pai jogava Super Nintendo comigo, o Super Mario World. E eu lembro que, quando eu era mais novo, toda criança dorme muito cedo, né? Então eu lembro que eu sempre ficava muito bravo, porque quando eu ia dormir, o Mario tava num lugar. Quando eu acordava no dia seguinte, eu tava muito na frente, porque meu pai passava essas fases, saca? Seu pai tava lá. E eu, tipo, não, nem joguei direito essa merda. E ele tava lá na frente. Só queria zerar. Só queria zerar. É muito, uma experiência muito boa. Sim, tipo, você falou esse negócio do seu pai, meu pai também jogava bastante comigo, Super Nintendo. Foi a última coisa que ele só jogava Mario também, não sei porquê. E, tipo, meu pai, ele não sabe passar o controle. Acho que é mal de pai. Era o contrário lá na sua casa, seu pai que não passava, né? É, mano, ele sentava lá e falava, não, vou jogar com você aí. Só ele jogava, mano. Eu era, tipo, eu ficava só olhando lá e ele morria 30 vezes na mesma parte. Que só precisava pular de alguma lavinha que tava passando, velho. Enfim, tipo, isso influenciou a querer jogar mais e a conhecer mais jogos. E foi uma coisa que marcou mesmo minha vida, tipo, desde a infância até hoje. Tipo, depois eu ganhei um PlayStation 1, PlayStation 2. E depois de muitos anos eu ganhei um Xbox. Uhum. Mas é isso aí, velho. Pô, legal, legal. Arthur, sua segunda indicação pra gente, cara? Cara, eu tenho um péssimo hábito de conhecer pessoas depois que elas morrem. Ai. É, aí... Tem um filme disso aí. Tem? O Bruce Willis. Eu pensei que você fala... Nossa. Voltando aqui. Em 2016, no começo de 2016, o David Bowie morreu. Sim. E eu conheci, tipo, duas, três músicas do David Bowie. E todo mundo falava assim, Arthur, escuta David Bowie. Todo mundo, uma pessoa. Falava assim, Arthur, escuta David Bowie porque você vai amar. E hoje em dia eu amo David Bowie. Quem que era essa pessoa aí, só pra mim saber? Cara, era o João Galvão, você acredita? Sério? Sério. É, aí ele virou e falou assim, cara, conhece David Bowie porque o cara tem toda uma onda que vai mudando ao longo do tempo. O cara tem toda essa questão de ser camaleão do rock. E ele tem uma coisa de personalidades. Então, tipo assim, cada álbum no começo da carreira dele era uma personalidade diferente que lançava o álbum. Era um personagem diferente. E tem um personagem dele que eu sou apaixonado, que é o Tin White Duke. Que lançou um álbum chamado Station to Station. Então, uma das coisas que mudou, assim, minha vida foi David Bowie. Foi escutar o álbum Station to Station. Que ele mistura jazz no meio do rolê, mano. Você fica, porra. Bicho. Cara, ele curtia muito jazz. Tem umas musiquinhas com Bowie. Bowie era foda, cara. Foda mesmo. Cara, Bowie. Escuta. Ouçam Bowie. É uma daquelas coisas que eu falo que todo mundo tem que... Bowie é o cara que faz cover de Nenhum de Nós, né? Cara, essa história é muito boa. Então, um de nós mandou uma cartinha com a letra de Astronauta de Mármore. Porque o Bowie, ele era, né? Porque morreu. Ele era muito chato com a obra dele. Uh-huh. Então, toda a adaptação tinha que passar pelo crivo dele. Era um cara bem. E aí, nenhum de nós mandou uma cartinha com a letra original, não sei o quê. Falando: olha, isso aqui é nossa música, a gente quer uma permissão pra tocar. E o David Bowie te falou: de boa, podem tocar. E no ano seguinte, o David Bowie veio tocar no Brasil pela primeira vez no Rio. E quando ele puxou Starman, todo mundo começou a tocar a versão do Astronauta de Mármore, de Nenhum de Nós. Legal. Só que ele não ficou puto, ele falou, não, por favor, cantem na língua de vocês. Olha e só. Ele cantou Starman, todo mundo cantando Astronauta de Mármore, saca? É, e eu já ouvi essa história que ele é chato pra... Com a obra dele, ele é. Com a obra dele. O cara é um gênio, mas é o quê, né? É o preço. Não, mas na moral, assim, a versão do Astronauta de Mármore eu acho do caralho também, velho. Sim, sim. Muito boa, muito boa mesmo, cara. Ele gostou também. Sim, sim. Gostava muito dessa música também, das épocas aí. Sim. Station to Station, Tin White Duke, conheçam. Perfeito. Bom, Iago? Olá. Segunda indicação. Cara, eu vou puxar uma outra indicação que mudou muito ali nesse período da minha vida, que foi até os 10 anos de idade. Eu sei que é uma indicação até partilhada aqui com alguém da mesa, que eu não vou contar quem é, eu mas... Eu também não vou contar. Que é Rei Leão, cara. Assim, além de ser uma obra do caralho, assim, muito bem feito tecnicamente, tem atores muito bons. Sim. É uma das primeiras coisas que te faz ter contato com morte, né? Com lidar com perda. Com lidar com o sentido da vida, com lidar com, sabe, significado, poder, a corrupção que o poder sim, traz. Sim, sim. Injustiça, inclusive. Injustiça. É, cara, até o Scar, ele faz, até o golpe dele faz parte do ciclo da vida, sim, sabe? Sim. A gente não tem, não pode tentar pensar que, assim, por ele ter tentado dar um, ele deu o golpe, na verdade. Ele deu um golpe. Né? Ele tentou quebrar o ciclo da vida, não, sabe? Aquilo fazia parte fazia também parte, do ciclo da vida, sabe? É o que a gente falou no programa sobre Darwin, né? A nossa influência no mundo é natural também, é prevista, sim, e tem sim. que acontecer. Sabe? Mas agora esse programa então... tem que sair... Galera, vamos voltar em polêmicas. Não, mas assim, é isso, cara, pra uma criança absorver, sabe? Colocado tão bem feito igual foi em Rei Leão. Sim. Sabe, não só essa trama política, porque lógico, isso é uma coisa que a gente percebe hoje em dia. Sim, sim. Mas igual eu falei, o de você encontrar um significado pra sua vida, sabe? Poxa, a frase se torne que você além de ter deve umas ser, sabe? Legal pra caramba, cara. Sim. Sim. Cara, isso é muito niilista. É muito niilista, cara. Tipo, torne-se quem tu és. Sim, torne-se quem tu és, cara. Lembre-se, o Mufasa fala pro Simba, né? Uhum. Lembre-se de quem você é. Sim. E trajetória do herói purinha ali. ouvir, cara. Sim. É muito bom. Me influenciou muito, muito, muito mesmo, assim. A história do... O final do Scar representa muito essa coisa, né? Porque ele cai da pedra e as ele não morre com a queda. Na verdade, as hienas que matam ele. Então é realmente a ideia do ciclo. Então, você sabe que as hienas e o próprio Scar tem um papel, assim, se não for o mais importante, não é o mais importante, porque tem um Simba, né? Mas, assim, ele desempenha o papel que sem ele não existiria. E sem as hienas também. Sim. As hienas, elas são criaturas que elas caçam por prazer. Então, é por isso que o Mufasa e o pai do Mufasa, eles excluíram as hienas do reino. Porque eles não achavam justo isso, as hienas caçarem por prazer. Eles queriam que as hienas caçassem por necessidade. Então, até, né, eles acabaram matando o próprio rei delas, né? Sim. Por prazer. Por prazer, porque elas não precisariam ter matado. Podia ter ajudado ele, né? Sim, sim. Então, as hienas, elas desempenham um papel de motor do filme, sabe? Elas levam o filme... elas fazem que o filme continue andando, sabe? Sim. Cara, é sensacional, velho. Assim, ele é do caralho. Cara, mesmo, assim, a carga que esse filme coloca de uma forma tão simples, acho que tem que ser valorizada, cara, sabe? A quantidade de crianças, assim, eu, sei lá, 10 primeiras vezes que eu assisti isso, quando eu tava no pré, eu chorei. Como Mufasa morrendo, cara. Você, tipo, sabe, você se coloca ali no lugar, cara. Você fala, nossa, velho, tipo, é assim então que é perder alguém. Sabe, alguém que te influenciava tanto, essa pessoa depois de morta, ela pode continuar te influenciando, sabe? Cara, não, é do caralho. E cara. Assim, de certa forma, o filme, ele pega na sua mão e faz você se encontrar, sabe? Isso é muito claro pra mim na parte que o Simba, ele vai pra floresta, né, através até do deserto. Até o Hakuna Matata, né, cara? Assim, você, tipo, quando você, então eu posso relaxar e só curtir? Uh-huh. Pode, você vai sobreviver se você só relaxar e curtir, mas... É isso que isso que é o seu legado? Sim. É isso que você vai deixar? Se você é um cara que ficou só aí curtindo ou não, você vai se tornar aquilo que você... Cara, porra. Caralho. Muito bom, velho. Lição de filosofia com... E sim, de certa forma, foi o que ele precisava no momento, sabe? Ele precisava só relaxar e né? Inclusive, daria um puto episódio de Rei Leão. Ainda bem que Rei Leão ensina filosofia, né? Porque biologia... Nossa, assessoria de biologia. Leões, tava? Leões comendo larvas, né? Não, leões expulsando hienas porque caçam por prazer. Os leões, um leão rei da selva. Que? Caralho, é savana essa merda. Tudo bem, tudo bem. Mas tem todo o paralelo com Hamlet também, né? Sim. Qualquer história que tem rei tem. Cara, eu tenho uma tese de que toda a história variou em algum momento de Shakespeare. Não é possível. Tudo. Cara, Campbell, velho. Tudo. É Campbell, não é não, Shakespeare. Não, nem é Campbell, isso, nem isso. Tô falando, tipo assim, tudo ou é uma releitura de Romeo e Julieta, ou uma releitura de Otelo, ou uma mas de Hamlet. Essas leituras de Romeo e Julieta, Otelo, Hamlet, são releituras de contos gregos também. Sim, aí a gente chega do... Chega no Campbell, cara. Em algum momento você chega no Campbell. Chega nos aliens, cara. Pau no cu do Monomito. Vai ver. O Popeye lá do Gilgamesh, né? Também sim, tem, sim, então. Sim. Tudo tem, cara. Tudo. Cara, é tudo. Primeiro grande herói. É tudo Campbell. É tudo Gilgamesh. O Rei Leão já tava na minha lista, né? Mas eu vou citar aqui. A gente já citou vários livros que incentivaram a gente a pensar de uma certa forma. Sim, sim. Esse livro já foi citado aqui no nosso esquenta aqui antes da gravação. Eita. Já tô citando coisas que foram citadas aqui. Eita. Só fui aqui, ó. Se não você falei citar nada. O que eu vou citar aqui, mano, vou levantar aqui e eu te dar um soco. É a Bíblia, né? Regina Casé. Regina Casé tava aqui, foi bem bom. É o livro de poesia do Temer? Nossa, isso é cara, eu ia falar disso, na moral. Esse livro é bom. Bom, eu queria indicar... Desculpa, Arthur. Ai, mas Deus. É o Pequeno Príncipe. Ah, vai tomar no seu cu. Ah, vai se fuder. Nossa. Véio. Eu que ia indicar, mano. Sério, mano? Vou tomar no cu dois. Vai se fuder. Não, peraí. Vitinho, por favor. Um quarto com Legião tocando e um livro do Pequeno Príncipe lá dentro. Vitinho, eu queria propor uma coisa pro Roxo. Queria que o Vitinho pontuasse por que ele... Fosse mutado, né? Não, eu queria que ele pontuasse por que ele gosta de Pequeno Príncipe. Em seguida, eu queria uma réplica, mandando ele tomar no cu. Posso fazer isso? Claro, com certeza. Então vai lá, Vitinho. Não, deixa eu lá, deixa eu me preparar aqui pra eu tomar no cu. Cara, você também escolheu o Rei Leão, eu tava botando minhas filhas. Não, mas tem coisa vindo aí. Fica aí pro próximo bloco. Bom, Pequeno Príncipe foi... eu diria que o livro que me deu estalo... me deu o estalo de desenvolver o meu lado humano como ser humano, uou, pensante, Como Arthur. Tá todo mundo só esperando. Ele me ajudou a desenvolver esse lado, assim, até eu ler esse livro, eu tinha um pouco desse lado aflorado, esse lado humano, esse lado humanas. mas eu não tinha desenvolvido ele, né, a ponto de olhar para mim mesmo, olhar para as outras pessoas, identificar seres pensantes, seres diferentes, seres complexos, praticar seres simples, empatia, né? Praticar empatia. Então, assim, foi um livro que me despertou bastante coisa que eu precisava no momento, sabe? E além de ser um pouco do lance do Rei Leão, sabe? É um livro super simples que te ensina várias coisas importantes na vida. Isso aí, cara. Sua réplica pra mandar ele tomar no cu, por favor. Por favor. Eu só queria perguntar, com quantos anos você leu Pequeno Príncipe? 17. Ah, vai tomar seu cu, Vitinho! Ah, não. Se você tivesse falado entre 10 e 12, eu aceitava. Numa boa, eu até concordava, mas 17 anos, Vitor, vai se foder. Sabe por quê? Ah. Eu tenho porque é Pequeno Príncipe, caralho. Eu não. Então, tipo assim, se você é uma criança que lê o Pequeno Príncipe, é isso que você falou. É realmente a condição da empatia. Só que, cara, ninguém exercita o Pequeno Príncipe no dia a dia. Aquele rolê de tipo, ah, porque se você me fala que vai chegar às 4, desde as 2 eu vou estar esperando. Puta que pariu, todo mundo chega atrasado dessa porra dessa vida, caralho. Vai se fuder. Cara, esse é um rolê que se você já praticou isso, cara, você já parou porque você se fudeu. Não. Você já aprendeu o que não dá. Pequeno Príncipe é bom pra criança. Cresceu, dá um livro do Sartre, dá um livro do Nietzsche, vai pra lá. Agora começa a odiar o Agora você quer falar bem de Nietzsche, é? É melhor do que Pequeno Príncipe, né? Que eu concordo, eu gosto de Nietzsche. Você já viu o Pai de Família? Já viu o vídeo do Pai de Família? Caralho. É por isso que você assim, vendo o vídeo, você sentiu a vontade enorme de tomar um suquinho de laranja e fazer outras coisas depois? Meu Deus. Cara, é isso mesmo. O cara apareceu e tá gostando ali. Não, mas a minha desculpa é que realmente eu li Pequeno Príncipe, eu já era mais velho. Então eu não gostei por causa disso. Eu achei muito, tipo, vai, sério, sério que a literatura mundial se baseia nisso? Vai tomar no cu, né? Cara, a primeira vez que eu li Pequeno Príncipe foi quando eu vi o filme. Caralho, foi então passado. Eu nunca tinha lido, aí, cara, eu fui ver. Só que assim, foi esse rolê, cara, igual. Uhum. Nossa, eu vou falar uma coisa polêmica agora. Vamos lá. Esse livro que a Jute recomendou agora por último, vocês viram? Ah, sempre falta um pedaço. Internet, não fala mal. Não fala mal. Não fala mal. Não, mas não é que é ruim, mas é que é tão óbvio, sabe? É coisa que a gente já passou nisso, só, sabe? Mas é o que o Arthur óbvio, falou. É literatura pra, sei lá, pra quem pra tem... criança. Pra não, criança. É um livro infantil. A gente fala que é um livro infantil, saca? Mas mesmo sendo óbvio, às vezes precisa, tem gente, cara, mas que precisa pega, ler, tá ligado? Tem uma galera, sei lá, com 40 anos olhando aquele livro e falando, meu Deus, eu nunca tinha percebido isso. Tipo, em que caverna que você morou até hoje? Por isso que esse mundo tá uma bosta, né? Esse que é o problema. Tem muita galera que não percebe. Exatamente. Mas assim, sim. É foda. Eu acho que essas obras simples, pra criança, elas servem pra dar o estalo, sabe? Sim, as pessoas sabem disso, sabem tem que ser legal com as pessoas. Não sabem, as pessoas não sabem disso, não, isso tipo, que é o problema. Elas sentem, mas não sabem dar um nome. Aí chega um livro e fala, olha, isso que você tá sentindo, é isso aqui. Aí dá pra postar umas frases legais no Facebook, show. Uma tatuagem ali, no cox. Sim, sim. Cara, eu conheci uma menina que tinha tatuagem no... No cox? Deixa isso aqui. Próximo! Não, o Vitinho quer defender mais. Não, é isso mesmo, sabe? Essas obras, elas servem pra dar o estalo, sabe? Sim, pra dar o primeiro empurrão. Sim, uma pessoa, né? Sim. Meu problema não é com crianças que leem Pequeno Príncipe, é com adultos que leem Pequeno Príncipe e acham que a vida é aquilo. É só isso mesmo. Não, é claro, você tem que filtrar. Por essa questão que eu falei do livro da Juju também, não é que a mensagem tá errada. Sim, mas sim. É que assim, a pessoa tem que ler e entender que aquilo é feito pra um contexto que você tá lendo quando você é criança. E você não sabe explicar essas coisas. Sim, sim. E aí ele coloca mil metáforas e tudo mais. Uhum. Mas é o que você falou também, quando você é adulto, você já pode ver umas coisinhas um pouquinho mais. Mas então, bem trabalhado, mais bem trabalhado, que trata isso com profundidade um pouco maior. Marx, vai pra um Freud, sabe, um negócio vai assim, um, sabe? Um Lacan, sei lá. O livro da Juju. Juju. Intimidade. Juju. Tem um WhatsApp aqui, vamos dar uma mensagem pra ela aqui depois, defendendo ela. Não é um livro pra criança. A questão é. Pra recém-nascido. Ela é um livro. O livro, né? Ela, Juju. Ela tem um livro também, né? O livro tem uma temática, tem uma. Uma abordagem infantil, super simples, são traços. Sim. Foi feito pra criança. Exato. Foi feito pensando. Não pensando como a criança vai ler. Sim. Foi feito pensando como adulto assim, vai ler. Se uma criança tá tendo crise existencial com 5 anos, cara. Exatamente. Coisa muito errada tá acontecendo ali. Mas assim, é uma linguagem infantil. É uma linguagem infantil, exatamente. Sim, criança que tá dentro de nós. Mas eu acho que tem coisa melhor, cara, que toca nesse assunto que esses livros, cara. Igual Pequeno Príncipe também, tem coisa muito melhor aqui. Sim, sim. É isso, tô aqui abanando a mão. Polêmica. Vamos pra minha segunda indicação. Vai lá, vai lá. Hoje eu vou ser o louco do ai, metal. Ai, meu Deus. Ah. Revoltado, jovem revoltado. O louco dos álbuns conceituais. Ai, meu Deus. Então vamos pra mais um álbum conceitual, né? Então vamos lá. Bora. Cara, vou pro álbum Metropolis Parte 2. Eita. Sands from Memory do Dream Theater, cara. Tinha que ser, né? Dream Theater. Caralho. Cara, é o seguinte, Dream Theater é uma banda que, tipo assim, se você faz uma banda... Cara, Dream Theater não é uma banda, é um evento. Se você já teve banda na sua vida, principalmente se você for guitarrista, cara... Uma hora Dream Theater vai te influenciar, porque Dream Theater é tipo assim, você tá lá aprendendo, você tem que fazer seus treinos técnicos, aí você vê Dream Theater que é o absurdo da técnica na guitarra com o John Petrucci. É, acho que todo mundo ali, você, tipo, é o absurdo da técnica, é o absurdo do, sei lá, tempo quebrado e velocidade, sabe? Sim, é do caralho. Sim, é do caralho, mas tipo, esse álbum ele é incrível justamente porque ele não é só foda por isso, sabe? Porque, sei lá, tem muita música do Dream Theater que eu não consigo escutar porque, porra, é absurdo só pelo absurdo, sabe? Sim. São 25 minutos de música punhetagem técnica. É, né? Não é só punhetagem, sabe? Sim. Tipo assim, tem música que é só punhetagem e é ruim por causa disso. Sim. Mas esse álbum, cara... Sim, sim. Esse álbum, cara, ele é foda porque ao mesmo tempo que ele tem toda aquela punhetagem, aquelas guitarras malucas, ele tem um sentido de tudo nesse álbum. Ele é um álbum que ele é, como eu disse, ele é conceitual. Ele é de um cara, o cara chama Nicholas, e ele tá numa sessão de regressão. Doutor, sim. Eita caralho. E... Você foi influenciado por uma pegada bem bad vibe, né? Cara, não, mas nem é tanto por isso, cara. O álbum é, tipo, bom, sabe? É uma sessão de regressão que ele tá, tipo, beleza. Que me influenciou foi o suicídio do Kurt Cobain. Não, aí ele, beleza, ele vai... É, Sense from a Memory, porque ele tá vendo, tipo, os rolês que aconteceu na vida dele, na vida passada. Uhum. Aí ele vê, sei lá, a morte de uma filha. Isso, tipo assim, e como que ele vê o mundo através da filha, tem uma música muito bonita. E é esse rolê, cara. Tipo assim, é uma música, é um álbum que tem muito metalzão, muito loucura, mas também tem umas baladas foda pra caralho. Foda. Do Dream Theater. Tipo assim, o Dream Theater é uma banda que quando resolve fazer balada, cara, porra, é uma puta banda. E não só na questão musical, mas na questão... efeitos especiais. Sim. Assim, é um álbum que você tem que colocar um fone de ouvido. Sim, sim. Não é um álbum que você para pra escutar, cara. Não é um álbum que você ouvir, sei lá. Você pode ouvir depois, mas... Nessa vez, você para pra escutar de verdade. Prestar atenção, sabe? E sei lá, cara, se for pra indicar alguma música, acho que Through My Words, Through Her Eyes, e acho que a mais foda do álbum pra mim, que é a que já tá no arco, no segundo ato, lá no finalzinho, que é quando ele percebe que, sei lá, ele vai passar por tudo aquilo, que é toda a crença do álbum, da música, da história, uhum, que se ele morrer, o espírito dele vai continuar, sabe? Sim. Só que é uma música de chorar de linda, cara. Uma música foda pra caralho, que é The Spirit Carries On. Eita. Que, cara, é uma música foda, a voz tá foda, tem um solo de guitarra de morrer, tem um coralzinho foda das mulheres cantando, cara. E, pô, é um álbum do caralho. Muito bom, é verdade. Essa música é difícil de ouvir quando o coração tá machucado. Cara, é uma música realmente que é de chorar, cara. É uma música muito bonita. Você falou que é a parte 2. Não, sim, tem uma música. Esse álbum inteiro foi continuação de uma música que é a Metropolis Parte 1, que é The Miracle and the Sleeper. Ah, pera, então o álbum. Mas não é um álbum. O álbum é uma variante de uma música. Isso. Ah, bota fé. Só que, cara, é esse aqui que é o foda mesmo. Vai nesse aqui que é sucesso. Esse álbum é muito bom. É bom mesmo. E é isso aí, cara, escutem. Vamos pra nossa terceira rodada de indicações. Eu tô gostando bastante, cara. A galera tá bem. Caraca, hoje. Oxi, nível tá. Bem, eu lembro que tá. Menino Chimbinha, vai pra sua próxima indicação aí. Cara, eu vou indicar uma coisa aqui que já foi indicada, mas eu vou ter que voltar porque é uma coisa que eu realmente ia indicar. Foi tipo meio que um alavanco pra mim começar a ler livro. Porque você não tinha outro pra indicar, né? É. Não, eu podia muito bem pensar em outra coisa. Porém, vamos lá. Porém, Pequeno indicar... Príncipe já foi falado. Exato. Ficar novamente o Pequeno Príncipe. Meu Deus, cara. Vou sair da sala aqui, já vou. Então, beleza, próximo. Eu queria muito não, que esse programa fosse transmitido pra vocês verem a minha cara, porque a cara foi muito boa. Cara, meu Deus. Uma coisa que vocês estão fazendo. Eles que eu tô achando meio desnecessária, que é tipo, meio que. Oh. É, na minha opinião. Putinho, vai chorar. Essa tenho 10 anos. Mesmo. Vou chorar, só falou isso porque ele lê Pequeno Príncipe, só porque ele é infantil, né? Só porque... Oh. não fui eu que falei, hein, galera. Mandar hate não fui eu. Que exato, é meio exato. Que desmerecer... Não é desmerecer, vocês não estão desmerecendo a obra. Porque, tipo, mas é meio que dar... Tá. Meio que dando uma crítica por algo que podia servir de exemplo pra uma pessoa que, ah, você fala, você pode comparar e falar, ela pode ver outra coisa que é mais aquilo. Tipo, é uma base de Pequeno Príncipe, precisa ser mais que Pequeno Príncipe. Sim, sim. E ela podia ler algo superior ao Pequeno Príncipe. Cara, não, beleza. Eu acho que tudo não, que... É uma boa porta de entrada o Pequeno Príncipe. Eu acho que ninguém discorda disso. Falando que é uma droga? Eu acho que tudo que você consome, aprende, vive, que serviu pra te ensinar alguma coisa, sim. E foi bom, cara, foda-se. Acho que é válido, tudo sim, é válido. Cara. Então, é, essa é a questão que eu tô querendo eu falar. Vou... Tipo, independente sim. Se foi mas uma a coisa a minha crítica mais... é ficar no Pequeno Príncipe. Não, pô, não, então. Claro. Eu vou resumir eu tudo que o Chimbinha falou. O Chimbinha chamou eu e o Iago de babaca. Sim. Basicamente. Não, é beleza, eu entendi, cara. A gente fez aqui uma brincadeira. Se, galera, tipo, se te ensinou uma coisa válida, uma coisa importante, se ensinou a ser melhor com os outros, cara... Sim. Porra, o livro já fez seu papel, entendeu? Então, sim, sim. Beleza, cara. Não, é tipo isso que eu queria falar. Tipo, cada papel tem importância. Tipo, sim, sim. Tudo tem relevância. Eu indiquei Parque dos Dinossauros, né? Realmente. Sim, eu não tenho moral pra falar aquilo, mal de Pequeno Príncipe. Avaliando como obra, sabe? Sim, sim. Avaliando sim, como sim. Obra, então... Por exemplo, quando eu li, tipo, Pequeno Príncipe, eu acho que eu devia ter 14 ou 15 anos, não sei. Pode mais que o Vitinho. É, deveras, deveras, deveras. Eu tive isso vários pensamentos. Isso porque eu menti minha idade pra baixo, hein? Porra. Eu não paro de ouvir a gente, não, ouvinte. Segura aí na mão que a gente tá aqui ainda. Tipo, tive vários pensamentos das relações interpessoais que as pessoas tinham umas com as outras. Tipo, que nem você falou da negócio da raposa lá, tipo, ah... Se você combina 2 horas, chega 3, a partir das 2 eu estou te esperando. Tipo, sim. Você pode ver isso de uma outra forma também. Tipo, tanto de uma de coisa de importância. Tipo, às vezes a pessoa dá muita importância pra uma pessoa. Sim, sim. E ela não tem essa retribuição. E ela não tem essa retribuição de importância, tá ligado? Não, a moral da raposa é, né? Você é responsável por que você cativa. Cativa. Tipo, você então, cativa sim, uma coisa, sim. Só que... Ele te dá esse tratamento de pensar no outro. Não só em sim, você tipo, que é... você tá lidando com aquilo. É uma relação total de empatia pra mim. Tipo, resumo. Tipo, era uma coisa que eu realmente usava ler. Mas sim, é raso. É. Esse é o rolê. Não, então. Pode ser raso, mas deixa de ser importante. LOL. Então, dá pra nadar. Dá pra nadadinha. Tá grilado. Tá nervoso. 100% puto. Mas, cara, é o que eu falei, é válido. Com pistola. É válido pra caralho. Válido. Não, é... É válido. É, no mais era... No meu terceiro vai ser isso mesmo, que eu já tinha colocado na minha lista. Fui roubado pelo meu amigo Vitinho ali. Então, beleza. Vamos é isso aí. Cita outro livro da infância, Chimbo. Meu livro que você... Espera. Vai ter mais rodada, né, cara? Não, então. O meu próximo livro vai ter... Ah, vai foi um dos, já um são dos 58 primeiros que eu comecei a ler. Minutos. Entendi. Arthur, sua próxima indicação? Vou indicar um ator. What? Nicolas Cage. Não, quase. Nicolas Cage. Robin Williams. Pô, não, cara, toca aí. Assista, cara. Gente, assistam qualquer coisa do Robin. Assistam Tempo de Despertar. Assistam Pescador de Ilusões. Assistam Simba. Assistam qualquer coisa que o Robin Williams aparece, porque ele é tipo o deus da atuação. Valeu a pena. Valeu a pena. Eu vou só te fazer um complemento. Ver coisas do Robin Williams fora da atuação, cara. Ver ele nos bastidores, ver como que ele era. Tá. Cara, você tem... Tem sempre aquelas perguntas de quem que você gostaria de jantar no mundo? Pessoa viva ou morta? Cara, eu escolhi o Robin Williams, jantar cara. Pessoa morta é um bagulho pesado, velho. Cara, mas, ele era mas muito... assim, escolhe uma sim, persona, sim. Né, pra você poder encontrar. E eu escolheria ele. Deixa cara, porque... um específico de, sei lá, se a pessoa quiser realmente conhecer o tempo. Cara... Aladdin. Hoje? Não. Hoje Aladdin, eu caralho, quem, pra você é ouvinte, você não sabe, eu faço psicologia, estudo psicologia. E tem um filme que vai debater muito essa questão do cuidado e o que as suas palavras causam no mundo, que é o Pescador de Ilusões. Valeu a pena. Valeu. A sinopse, e eu acho que vale muito a pena porque a gente tá vivendo. Não consegue, né, Moisés? Eu acho que vale muito a pena com o momento que a gente tá vivendo, porque a sinopse do filme é mais ou menos assim. Um radialista vai apresentar um programa e no meio da apresentação do programa ele exibe um discurso de ódio a um bar, um restaurante que tem na cidade de Nova York. E um ouvinte liga pra ele e fala, olha, tô aqui na frente do bar, se eu pudesse, eu atirava em todo mundo. E o cara começa a concordar e tal. Se eu pudesse, eu matava 1000. E ele mata, realmente. Ele entra no restaurante spoiler, armado. Spoiler. Não, isso acontece pelos 5 minutos do filme. Mas, fala, não, tá na sinopse. Ele entra no restaurante e mata todo mundo, inclusive a mulher do Robin Williams. Era um professor universitário e ele sobrevive. E é muito legal porque vai contar a história de como esses dois personagens, o radialista e o Robin Williams, que tem um surto psicótico, se tornam amigos. E é um filme extremamente pesado e carregado. Esse filme é muito foda, muito foda mesmo. Cara, foi um dos filmes assim que eu olhei e falei, cara, se eu puder fazer isso na minha vida, eu quero fazer isso, sabe? Cuidar de pessoas. Cá estou eu fazendo psicologia. Porque é um filme, tipo, velho, ele vai te mostrar como o peso das palavras no dia a dia, por mais bobas que possam parecer, são poderosas. Legal, muito foda. Isso aí. Próxima indicação, menino Iago? Eu? Cara, eu vou puxar um pouco da música, porque todo mundo tá citando, né, alguma coisa musical e eu ainda não falei nada. Mas eu vou falar a banda que me influenciou a começar a gostar de música, que foi Linkin Park, cara. Beleza, João? Tá tudo bem aí? Mas, cara, Linkin Park é uma banda que eu acho que ela, grande parte dos jovens, né, do mundo, ouviram durante uma época, porque ele conversa muito ali na sua pré-adolescência com o que você tá sentindo e tudo, ele externaliza muita coisa. Hoje, a gente olhando pra trás com o background ainda do que o Chester passou, do que era a cabeça dele. Sim, sim. Você consegue ver as letras ainda com uma camada, sim, muito maior. Muito do que, pesado, inclusive. Sim, muito pesado. E, cara, é todo um exercício assim de qualquer pessoa que esteja passando por qualquer problema na sua vida ali, principalmente nessa fase de pré-adolescência, consegue se identificar com as letras. E é uma banda que veio com um estilo totalmente novo, assim, misturando rap com eletrônico, com rock, com new metal ali. Cultural. E o cara, tipo, todo nerdão ali, sabe? De camisa, óculos, com tatuagem. E o outro mandando rap. Esse cara é muito bom mesmo. Pega ali, eu vou recomendar pra você ver o que eu ouvia durante, sei lá, a minha sexta série inteira, quase todo dia, que é o Live in Texas. Que é o ao vivo dele, que é do caralho. Lembro de você ouvindo esse DVD aí. Sim, cara, eu ouvi o DVD, tipo... Sim, todo dia que todo chegava, dia, eu cara, estava ouvindo ele. Todo dia eu ouvia. E é isso, cara, Linkin Park, fica aí. Eu sei que muita gente concorda comigo que influenciou e foi um pontapé inicial pra começar a gostar de música, sim, né? Dali você vai pra um Nirvana, pra um Scorpions. Pro Nirvana. Cara, então, é aquele isso. Rolê, tipo assim, até um pouco de Legião, sabe? Sim, Na banda que, beleza, o tempo dela foi muito bom, foi sabe? Foi perdido, né? Nossa! Essa foi boa. Timing certo da piada. É isso mesmo, sabe? Sim, até o Capital, que a gente falou aqui, fez um discurso de ódio contra o Capital. Hoje eu odeio o Capital, mas o Capital já foi uma das bandas que eu mais gostava. Cara, isso é muito foda, porque querendo ou não, tudo tá preso a um tempo, né? Sim. Tudo tá condicionado a um tempo. Mas aí que tá, Linkin Park, depois que o Chester, né, veio falecer no ano passado, eu peguei a obra de novo pra ver, porque é uma dessas coisas que eu deixava ali, eu falava assim, eu não quero reouvir isso, porque eu sei que ela foi muito importante pra mim naquela época, e se eu ouvir hoje, eu vou ver com outros olhos, que eu não quero perder aquela visão que eu tinha da banda. Sim. E depois que ele faleceu, eu fui ouvir de novo e passou tranquilo, assim, cara. Tem muita coisa inclusive, que eles também conseguiram. Boa e atemporal. Eles conseguiram também se reinventar um pouco dentro da carreira deles. Sim. E os últimos trampos da banda também tinham coisas interessantes. Coisas novas. É. Mas deixando bem claro, minha indicação é só até o Live in Texas, tá? O Meteora é depois do. É depois disso? O Meteora veio antes. Sim. Isso aí. É isso. Menino Vitor, sua próxima indicação. Bom, eu queria indicar aqui uma. Indicada. Muito obrigado. Pode indicar, Vitinho, eu não vou gritar. Não vai. Não. Vou indicar uma bem que quase ninguém aqui nessa mesa. Xuxos Noentes. Conhece, a não ser de uma pessoa. Eita, João Vitor. Isso aí. Certeza, você sabe o que eu vou indicar, né, João Vitor? Além da graça. Vocês piadas internas. Boa, garoto. Boa. Bon Iver. Nossa, cara, Bon Iver. Dá um abraço, também, cara. Bon Iver. Dá um abraço. Cara, eu só não coloquei Bon Iver nessa lista porque é muito recente na minha vida, sabe? Eu realmente pensei, porque, cara, você tá lá acostumado a ouvir, tipo, toda, sei lá, o normal de música. Você pega o Bon Iver, cara, que é completamente diferente de tudo que você já escutou. É, eu fui ouvir por indicação de vocês, inclusive. Sim, faz tipo um mês que e você fica, cara, você abre sua cabeça, velho. É. Ele, assim, a pegada do Bon Iver. A gente vai falar Bon Iver, mas. Vamos falar Bon Iver. É francês, né? Peraí, ele é francês? Ele é francês? Então é Bon Iver. Não, ele não é, né? Mas o nome do. O nome é francês. Ah, não é francês. Bon Iver. Bon Inverno. Bon Iver. É, ele tem uma pegada, assim, bastante analógica, sabe? Sim, bastante acústica. Assim, é uma parada assim. Palmolão. Oi? Palmolão. Não. Tem muita música Palmolão. Tem muita música Palmolão. São muito por boas. Isso que eu gostei. E assim, no último álbum ele veio com uma pegada muito, muito eletrônica, mas ele ficou conhecido por ser um artista acústico e violãozinho em voz, sabe? Só que não é um violãozinho em voz, palmolão. É o violão em voz com afinação absurda e riff, cara. Diferentão. Ele não é completamente. Não é autoral a palavra que eu tô procurando, é. Uh-huh. Original? É completamente experimental. Ah, sim, sim. A pegada dele. Experimental, exatamente. Eu acho que um ponto muito forte do Bon Iver, Bon Iver, é a questão da voz, cara. Os arranjos de voz são, tipo assim. Não é uma banda pra você. Sei lá, ver em turnê, porque ele mesmo fala que pra reproduzir o que eles pensam pra música, você precisaria de muitas vozes. Porque é um vocal com muita camada, é uma voz dobrada, com muito efeito, mas assim, não porque, sei lá, pra disfarçar, porque a intenção do cara é aquela, é passar aquele efeito. Ele pega timbres que são completamente estranhos, sim, assim, de você ver em uma música, coloca isso de forma harmônica. Fica foda pra caralho. Muito foda. Cara, muito bom mesmo. Mesmo nos... Mesmo se redimiu, tá? Mesmo nos álbuns, no último álbum que ele lançou, que era bastante tecnológico, ele consegue extrair sons... Sim. Não é um eletrônico que você vê na academia. Não, de forma de alguma. De forma alguma. Não é esse eletrônico, cara. E é totalmente experimental, como o Iago bem disse. E explicando um pouco do porquê que ele não, assim, não, ele fala que ele não consegue reproduzir as músicas do álbum. Ele, a gente fala, é o Jut Vernon, que é o vocalista. Tá? É o Justin. Bon Iver não é o nome dele. Não, sim, não, sim. Da banda. Você vai achar que é tipo Bon Jovi, sabe? É, exatamente. as músicas dele, ele consegue passar bem o que passa na cabeça dele. Então é como sim. É como se as músicas fossem pensamento, sabe? Bota fé. E aí ele não tenta trazer a música que ele faz pra uma música popular americana. Sim. Do formato. Ele tenta levar pra onde a cabeça dele der, sabe? Claramente não é feito pra pensar em fazer sucesso, cara. Claramente não é. Mas tá até fazendo. Cara, até pensamentos aleatórios. Tem música que é de coisa muito aleatória, sabe? Sim. E isso que é foda, sabe? E explicando um pouco, né, da minha indicação. Eu indiquei isso porque... Essa banda, ela se tornou, assim, uma banda que caminhou comigo juntinho, lado a lado, enquanto eu passei por alguns momentos tensos, e essa banda também me influenciou a querer gravar minhas próprias coisas, minhas próprias músicas. Pô, quem não sabe, eu e o João e o Iago somos músicos, então isso me influenciou a fazer as próprias... Desmereceu, hein? Desmereceu os meus colegas aqui que também tocam, sabe fazer um acorde, tá, cuzão? Ai, ai. Isso me influenciou a querer gravar minhas próprias paradas, sabe? Extrair meu pensamento da forma que o Justin faz, sabe? Então, verbalizar os seus pensamentos. Verbalizar. Então, fica aí minha indicação, aí, sabe? Se é uma música específica, um álbum específico, é muito difícil indicar uma música, porque é tudo foda, né? É, assim, se eu fosse indicar um álbum, eu indicaria o primeiro álbum, mas eu não indicaria, se fosse indicar uma música, eu não indicaria a música do primeiro álbum. Sim. Eu indicaria Towers. Pô, tá. Muito bom, cara, muito bom. Do segundo álbum, então... O primeiro álbum é o Forever Go. O segundo álbum é o... Chama Bon Iver, cara, o segundo álbum? Chama Bon Iver, né? Muito bom. Bon Inverno. Cara, esse segundo álbum é muito foda, cara. Desde a Perf, que é a primeira música, e a Beth Rest, que é a última. Cara, a Beth Rest é muito foda, cara. Que música foda. Ele tem várias, assim, ele tem ótimas músicas de começo e de finalização. Sim, de álbum, né? Sensacional, tipo... cara. Muito bom. Fica aí a indicação, se você gosta de um violãozinho, de uma voz, de um vocal bem construído. E você pegar, por exemplo, o segundo álbum, cara, é cheio de coisa. Tem orquestra e tudo. Sim. É incrível que, tipo assim... Os ao vivos que tem, cara, são sempre com duas baterias, porque bagulho é louco. É bem pressão, assim, eles colocam bastante emoção na música, sabe? Tem um ao vivo muito foda que é da música The Wolves, né? Nossa. Os Lobos? Não, não, não, não. Não é The Wolves, não? O quê? Wolves, né? O lobo é... Mas acho que é o plural. Wolves é lobo. É com é. É o plural. É tipo Dwarf. Dwarfs. Ah, beleza. Não, mas, cara, o ao vivo dessa música é do caralho, velho. É, muito foda. Então, cara, a minha terceira indicação é pra todo... Não é só uma obra em si, é um conjunto. É um escritor, sei lá, posso dizer assim. É um universo. É um universo, criado por um escritor brasileiro, que é o Eduardo Spohr. Muito bom. Lindo. Que, cara, sei lá, tipo, é que todo esse rolê de aprender a gostar de ler, sabe? Aham. Que é o Spohrverso, que começa ali no A Batalha do Apocalipse, depois Sim. vem pra saga do Filhos do Éden, que é... Como é que chama o primeiro? Herdeiro de Atlântida. Herdeiro de Atlântida, Anjos da Morte e Paraíso Perdido. Que, cara, foi muito bom, velho. Sim. É uma saga, sei lá, que pega um pouco de várias culturas, de várias crenças e... Mas ela é bem baseada na mitologia cristã, né? Sim, sim. Judaico-cristã. Sim. Sim. E não só, cara. Isso que é o rolê. Sim, sim. Cara, ele não começa só a despirocar no Paraíso Perdido. Sim, sim, não. No... Mas é bem contido. Você pega, por exemplo, A Batalha do Apocalipse, ela é basicamente mitologia cristã. É contida, assim. É bem contida. E é a, por exemplo, é a obra que, sei lá, não é a menos melhor, assim. É... Porque ela já é mais antiga, é o começo do cara aprendendo a... O primeiro livro que ele fez. É muito Cavaleiros do Zodíaco. É, assim, bem Cavaleiros do Zodíaco. Agora, se você for pegar pra saga do Filhos do Éden, cara, o bagulho Nossa, já é mais denso. Aí, meu irmão. Aí você pega um livro, por exemplo, O Anjo da Morte, Nossa, cara, que é você, você vê um anjo vivendo na sarjeta. Que é o... Mas está morto durante a Segunda Guerra Mundial? É durante sim. a Primeira, Segunda, a guerra no Vietnã. Isso. Sim. Tem todo o rolê da Guerra Fria. Sim, cara. E, porra, você vê um anjo que você... Tipo, totalmente humano, sabe? O cara sim. fudido, como um mendigo na rua, sabe? Cara, o Eduardo Spohr também, ele escreve muita coisa sim, muito bem, cara. Sim, eu sim, gosto muito da dinâmica da escrita dele, cara. O que me motivou muito a começar meu livro foi ver a história dele. Sério? Eduardo, eu também. Ali. Não, ó, contar uma lembrança agora, porque eu e o João a gente estudou junto no ensino fundamental. Eu lembro até hoje do dia que ele chegou na escola com Batalha do Apocalipse, sua, aliás. E eu fiquei tipo, caraca, esse livro é muito... Não foi devolvido, inclusive. Foi sim, cara. Não foi não. Foi, velho. Não foi não. Então emprestei pra alguém. Caraca, mas é isso, foi uma das coisas que eu aproximou o João. E eu lembro que quando eu terminei de ler a Batalha do Apocalipse... Isso e a Avengers é forte, cara. Exatamente. E Engenheiros. Engenheiros. Eu lembro que quando eu terminei de ler a Batalha do Apocalipse, a primeira coisa que eu pensei foi: eu quero fazer isso, sabe? Escrever. Quero criar um universo, sim, mais ou menos nesse sentido, fazer um negócio de luta, um negócio, uma mitologia. Hoje em dia, eu não gosto muito do rolê de criar universo, acho que é meio perca de tempo, então. Mas foi uma das primeiras coisas que eu falei, pô, cara, eu acho que, sei lá, infanto-juvenil, infanto-juvenil é um. Porra, é um bom começo. O que me pegou foi a vibe do... É, igual eu falei, a história dele, né? O porquê que ele começou a escrever e tudo mais. Tem quando um plot twist E quando eu comecei a escrever, sim, eu comecei a escrever nas mesmas condições dele. Ah, inclusive. Sim. Mas... que eu tinha acabado de sair de um emprego, sim, tudo sim, mais. E usar a mitologia cristã, né? Pra quem tá se perguntando, eu ainda não terminei o livro, mas ele se passa na... Eu vou falar aqui pra ninguém poder roubar a minha ideia. Ah, tá. Eu pensei que você nunca tinha terminado o Eduardo Spohr, mas você não terminou não, o seu não, livro. Não, não. Eu ainda não terminei, mas já tá bem adiantado. Provavelmente esse ano eu termino. Entendi. Ele passa nas cruzadas, e assim, como se todos os deuses existissem. Uma pegada uhum. bem New Game. New Game, né? American Gods. Só que assim, então todos os deuses existem, e você tem um deus querendo matar todos os adoradores dos outros deuses, pra só ele ficar sendo adorado, uhum. que é o Jeová, Deus da Bíblia. Yeah. E aí pra motivar Yahweh. Essa... Yahweh. Porque em hebraico não tem consoante. Você sabe o que é Yahweh? Significa eu sou, né? É, mas fonologicamente Mother sabe o né? que é? E o Mother? É. Fonologicamente é o som do seu respirar. Ah, é? Caramba, quando você não. Eu não respiro inspira assim, não. E quando você expira... Yahweh. Não, mas fonologicamente, o som que você faz quando você inspira e expira, se você prestar atenção, lembra muito a fonologia da coisa. É, deve ter tipo uma pegada assim mesmo. Sim, é tudo. Mas aí todo mundo aí em casa aí respirando. vai tentar. Você no ônibus aí respirando, aí sabe, tá? Mas, e aí se passa, o livro, né, que eu tô escrevendo, se passa nessa época, você acompanha um garoto que descobre que existem esses deuses, né, e tudo mais. Sim. E ele vai tentar impedir essa guerra, né, que um deus tá planejando pra matar os adoradores dos outros deuses. Ou seja, as cruzadas. Foi exatamente as cruzadas. Bom, cara. Bota fé. Fica aí. Bicho. Cara, até o Pops Perverse tem essa questão de ter vários deuses e, sei lá, em várias dimensões, sabe? Sim. É, rola guerra, as guerras etéreas pra botar ordem na casa e tal. Sim. Mas é do caralho, cara. Sim. Bom. Acho que aqui, quem já leu tudo aí? Você já leu tudo? Eu li o Batalha do Apocalipse, o começo desse da... Do Daniel, né? Da... O Daniel, do... Não, Anjos da Morte. Anjos do Éden inteiro é com o Daniel. Sim, não, sim. Mas eu só fui no Anjos da Morte. Assim, inclusive, é melhor, cara. Inclusive ele mistura Lovecraft nesse a, livro. A mudança de Batalha do Apocalipse pra Anjos da Morte é brutal. Assim. É brutal. É, essa questão do Lovecraft no Anjos da Morte gera uma tensão fodida, cara. Véi, é muito fala, bom, fudeu, cara. Acabou. Você fica muito tenso lendo, velho. Acabou, já era. Você já terminou, cara? Falta só o Paraíso Perdido pra mim. Tá. Muito boa dica, João. Isso aí, vamos pra nossa quarta rodada? Vamos lá. Já tem um tempinho bom aí. Chimbinha, sua quarta indicação, por favor. Bom, galera, minha quarta indicação também vai ser um livro que me influenciou a gostar mais de ficção científica em si. Tipo, opa. É o primeiro livro que eu li, que eu fiquei, tipo, apaixonado mesmo. Tipo, foi o Guia dos Mochileiros da Galáxia. Muito top, bom, Rogerinho. Tipo, sim, foi tipo... Quando eu li, velho, eu fiquei muito impressionado, que tipo, eu nunca era muito ligado nesse negócio de astronomia, de ficção, eu não tinha parado pra pegar. E tem toda aquela pegada de comédia no livro também, que eu não tinha. É um livro muito engraçado, cara. Ele é muito criativo. O Douglas Adams, ele é muito engraçado mesmo, assim, ele faz umas analogias muito boas. Sim. Seco, ele é muito bom. Não sei se é porque os outros livros que eu tinha lido não tinha muito isso, mas desses livros, assim, tipo, o livro foi o primeiro livro que eu ri muito, que eu falei, caralho, esse livro é de comédia e me faz rir, velho. Exato, eu tive a mesma sensação. Foi o primeiro livro que me fez rir de gargalhar, sabe? Sim. Segurando um livro. Foi isso, porque eu não acreditava muito que, tipo, que eu lendo um livro vai me fazer, tipo, rir pra caralho. Que nem um filme de comédia, por exemplo. E eu vi que com esse livro eu conseguia. Sem falar nas personagens todos que o Douglas Adams conseguiu criar, cara, né? Cara, Marvin, melhor robô. Então, mano. Melhor robô depressivo. Que isso. Da ficção científica, assim. Então, tipo, todo esse universo que ele criou, tipo, eu achava até que daria um bom filme se fazer, mesmo sendo muito difícil de recriar. Inclusive, tem um filme. isso que eu ia falar. Inclusive, tem o filme do... Que é Bilbo. Que é do primeiro livro. Não é muito bom o filme. Eu não gostei particularmente. Então, eu gosto, cara. Então, é uma boa adaptação. Foi bem, difícil de adaptar. Tipo, essa é a questão. Tipo, o filme foi muito fiel ao livro. Tipo, eu fiquei impressionado, velho. Teve muita coisa que o falou no livro. Primeiro livro, pra quem não tá entendendo, a saga do Mochileiro são 5 livros, né? Sim. É. São trilogia cinco de cinco livros. Sim, a trilogia de cinco livros, que é maravilhoso, cara. O cara faz uma piadinha no número de livros. Olha que filho da puta. Sim, tipo, mas... Tem uma leitura bem rápida também. Sim, você pega, é bem tipo, leve. Assim, os 5 livros você lê em uma semana, sabe? Um por dia, tranquilo, assim, tranquilo mesmo. Eu lembro até hoje uma passagem muito boa, que é tipo, o Arthur e o Ford vão ser ejetados de uma nave, né? E eles falam assim que... Aí o cara conta do nada, fala assim, ah, porque a ex-namorada do Arthur tinha tal número, aí deu o número de telefone dela. Fala, então, essa é a mesma probabilidade deles serem salvos no espaço sendo ejetados por uma nave. E adivinha, eles foram. É tipo, muito... Você fica, caralho, velho. É na nave dos Vorgons, eles foram ejetados porque eles não tancou a poesia, né? Sim. Cara, eu acho que a poesia dos Vorgons é a poesia do Temer. Na minha cabeça faz muito sentido. Cara, o Temer ele é muito... Caraca, ele é um... Meu Deus, gente, teria que ter conspiração. Que mano é reptiliano o quê, cara? Cara, é verdade, não morro. Então é isso. Tipo, me influenciou bastante a ler mais coisas de ficção, a saber mais sobre. E a procurar livros de comédia até também. Porque, tipo, como eu consegui ler esse livro, por que que eu não vou conseguir ler com outros livros? Que eu, porque eu achava que isso não tinha como, tá ligado? Lendo Rassum em livro. Chimbinha. Deixa o Isaac entrar. Que? Sai da comédia um pouco, vai pro Asimov. Você é Clark, Cidade das Estrelas. Vai ler Fundação. Beleza. Nossa, é top. Nossa, top. Calma, cara. Ah, desculpa. Arthur, continua isso. Cara, eu vou me apoiar na pegada mais ciência do Chimbinha. Vou citar um autor na psicologia. E é isso, abraço. Ouvinte. Se falar Freud, eu tiro o microfone. Que foi. não. Faz psicologia comigo. Vou ser clubista agora. Luiz. Mas vou citar Skinner. B.F. Skinner. É um teórico norte-americano do behaviorismo. E o que esse cara constrói do comportamentalismo é um negócio, tipo, absurdo. E me fez perceber como o mundo realmente funciona, saca? E vou citar um livro. Eu vou deixar um livro de indicação. Porque se você deixar um livro mais voltado pra teoria, talvez não seja interessante pra você ler. Mas tem um livro muito bom chamado O Mito da Liberdade, que ele vai debater exatamente se a gente é livre ou não. Então é um estudo bem epistemológico sobre o comportamentalismo. No sentido de, olha, se toda a gente é feito, né? De modelagem, de reforço, de modelação. Será que a gente realmente é livre ou no final das contas é tudo reforços, inibições, extinções, sabe? E ele vai fazer todo um passeio por esse mito que a gente realmente construiu da liberdade. É um puta de um autor. Não conheço esse cara, vou procurar. Skinner. Né? Cara, ele é o pai do comportamentalismo que a gente conhece hoje em dia, sabe? De antecedente, resposta, consequência. Ele tem uma visão bem científica de como a gente se comporta, saca? E é, tipo, velho, é um rolê que, assim, que se você for parar pra estudar a fundo, você entende o mundo de outra maneira, saca? Qual obra dele você indica pra começar? Então, o Mito da Liberdade. O Mito da Liberdade. Que não tem uma pegada tanto, assim, mais voltada pro estudante de psicologia, sabe? Ele vai fazer um estudo histórico e epistemológico sobre a liberdade. Será que a gente realmente é livre? Uhum. E ele vai falar sobre a ideia da teoria dele de reforço, de modelação, de modelagem e tudo mais. E depois disso, eu indicaria Ciência do Comportamento Humano, que é um livro que ele realmente vai falar sobre a teoria em si e afins. Na psicologia, ele é um pouco meio deixado de lado, porque a galera curte mais psicanálise. Pelo menos é a experiência que eu tenho na minha faculdade. O ouvinte não tá vendo, mas eu tô negando com a cabeça de psicanálise. Porque o Iago não gosta de psicanálise. Tudo errado, psicanálise. Mas... Cara. E também tem um livro dele, chamado Comportamento Verbal, que ele fala sobre linguagem, e pra mim é a obra magna dele. O cara levou tipo 10 anos observando comportamento verbal. Vou procurar. B.F. Skinner. Muito bom. Sei, cara, muito bom. Muito bom. Iago, sua próxima indicação? Cara, vamos ver. Eu vou indicar um livro também, tá todo mundo falando de literatura nessa rodada. Sim. Na verdade não é nem um livro, eu vou indicar um autor, cara, que foi muito importante ali. Eu tô seguindo uma ordem cronológica na minha vida, né, mas na minha adolescência, que é o Chuck Palahniuk. Eu não sei se vocês conhecem. Muito bom. Sim. Chuck Palahniuk, ele escreveu o Clube da Luta, pra quem não sabe. Mas eu quero indicar, na verdade, dois, assim, é Clube da Luta e... Vísceras. Vísceras, por favor, Vísceras. Não, cara, não é. Vísceras, pra quem não sabe, é um conto que ele escreveu, que é tido como o pior conto já escrito, assim. Que isso, é o melhor conto já escrito. A gente no dia que a gente foi começar, né, o podcast, a gente fez uma leitura dinâmica de Vísceras. É o melhor do pior. A gente devia ter guardado... Qualquer dia a gente faz uma outra aí pro ouvinte. Mas eu vou indicar pra ele o Sobrevivente e Clube da Luta, cara. Clube da Luta, pra quem já viu o filme, é muito fiel, mas eu acho que o livro é muito melhor e ele tem uma sacada no final melhor ainda, sabe? Vou só fazer um adendo de spoiler, se você não quiser tomar spoiler de Clube da Luta, pula 2 minutos aí. Mas no final do livro do Clube da Luta, depois que ele dá um tiro no rosto, no filme o filme acaba aí, sim, ele dá um tiro no rosto, você não sabe se ele morre, você não sabe o que acontece. No filme ele acha que morreu, mas na verdade ele foi pra uma clínica psiquiátrica. E aí ele tá no manicômio e ele fala, Deus veste um jaleco branco e me faz pergunta todos os dias. Caraca. E os anjos vêm até mim e falam assim, não se preocupe, senhor, a gente vai te tirar daí. Sabe? Caraca. É do caralho, velho. E assim, o Chuck, ele tem uma pegada que é meio que mostrar o pior do ser humano, sabe? Sim, tem muito disso. E Clube da Luta é um mega filme sobre amadurecimento, sobre crianças mimadas, sobre consumo. E isso é vestido, né, de uma roupa de um filme sobre brigas clandestinas ali. E o livro ele aborda muito pouco disso, mas é muito bom, cara. E o Sobrevivente, ele é um cara que vivia em uma seita, em um culto, né, e todo mundo comete suicídio. Cara, assim, só pra dizer uma dentro, Chuck Palahniuk é pesado, tá? Pra quem quiser. É verdade. E vendo, assim, é só, tipo, a condenada. É uma menina que morre e vai pro inferno. E você vai acompanhar lá porque ela também se matou. Sim. O sobrevivente é a seita dele, né? Comete suicídio, ele vai pra ser reintegrado na sociedade. E, sei lá, baseado em algumas histórias reais, essa seita sim, aí. Sim, sim. É baseado algumas, muitas. E assim, aí você vai fazendo um paralelo da comunidade que ele vivia com a sociedade que ele tá sendo incluído, ele vai tendo um emprego de garçom. E tanto no... pra mim é uma... seria quase uma trilogia aí de dois livros do Clube da Luta Sobrevivente. Uhum. Porque ele também tem a mesma pegada do Clube da Luta de começar com... de fazer inserções de fatos banais durante a leitura, sabe? Então o cara fala, eu sei fazer um explosivo usando isso aqui na cozinha. Uhum. Sabe, ele te dá a lista e te ensina a fazer isso. Sim, o cara, sim. Cara, é todo um rolê, assim, envolvendo, inclusive, aviões sim, sendo jogados em alguns lugares. Uhum. A Fox ia adaptar o filme em 2001, mas achou melhor não. E eu acho que dá pra entender o porquê. Sim, sim. Mas, Jake Palahniuk, cara, vamos pesquisar, ele é muito bom. Não leiam num domingo chuvoso, basicamente. É, cara, não, se você tá mal, não lê, tá? Sim, sim. De verdade, ele é bem pesado mesmo. Vale, Pequeno Príncipe. Mas é isso aí, minha dica. Vitinho, sua próxima indicação. Bom, eu queria indicar aqui uma artista. Terapia. Todos os integrantes. Terapia cheia de louça, seu babaca. Vai lá lavar sua louça. Acho justo. Queria indicar aqui uma artista. Talvez vocês tenham um pouco de vergonha de falar isso, mas. Ai, meu Deus. Queria indicar a Cyndi Lauper. Meu Deus. Não, Cyndi Lauper é bom. Cyndi Lauper é bom. Só Cyndi Lauper, essa. Cyndi Lauper é top, top. Cyndi Lauper foi uma das artistas que me ensinou a tratar as pessoas como pessoas, assim como o livro do nosso querido Pequeno Príncipe também. Acho justo. E livro político, né? Sobre anarquia e sobre o governo. Exatamente. E ela, esse foi um artista também que esteve comigo do meu lado quando eu estava abalado. Então, assim, pra mim, eu sinto que é aquele lance de, assim, ó, é a artista correta no momento correto. Quando você mais precisa, sabe? Então era a dose que eu precisava de arte, de música. E é um artista, assim, que foi muito importante pra mim. Durante o tempo também eu não ouço mais. Mas é um artista que eu valorizo muito, assim. Ela é bom. Luta por várias causas. Sempre lutou por várias causas, na verdade. Foi uma das primeiras pessoas das primeiras mulheres, né? Públicas que lutaram pela questão do feminismo, pela questão da igualdade dos direitos, pela questão da homossexualidade também, da homofobia, né? Sim, sim. Então é um artista, assim, que eu considero que é bastante importante. Assim, hoje em dia ela não tá mais na cena, ela faz alguns shows aqui e ali, mas ela completamente do mainstream, né? Saiu. Ela tá, acho que tá até um pouco mais velha, sabe? Acontece, mas fica aí a indicação da minha queridíssima Cyndi. Cara, é muito engraçado, Cyndi. Eu lembro de muitas vezes, sei lá, sair pra tocar com o Vitinho, viajar, sei lá, pra tocar, e ele, não, escuta essa música aqui, não, sai, pelo amor de Deus. Ele lá com aquele metal melódico. Essas lá, vozinhas aí, mano. Tralando. Vocês conseguem imaginar isso? O ônibus descendo a ladeira, de um lado tem o cara escutando Camelot, do outro o cara escutando Cyndi Lauper. É muito bom. Mas e o que eles estavam indo tocar? Tava indo tocar na igreja, né, mano? Isso que é o melhor. Muito bom. Bom, cara. Mas sobre o pacto, outro ouvindo sobre uma menina se descobrindo, mulher. Né? Vitinho, dica. Tocar adorando uma a Deus. Um álbum. Uma música. Música difícil. Cyndi Lauper é realmente artista que tá lá no fundo do meu peito. O álbum, eu indicaria o primeiro álbum. Eu indico o primeiro álbum. E. Cara, uma música difícil. Eu vou deixar o primeiro álbum. O primeiro álbum foi bastante impactante. Foi um álbum que ela lançou sem muito apoio e ela pegou algumas coisas que ela precisava aqui e outras ali, chamou a mãe dela pra fazer, inclusive, se você não sabe, se você já viu o clipe de Girls Just Wanna Have Fun, a mãe dela, que tá lá no clipe, é a mãe dela mesmo, sabe? Então, tipo, ela foi uma artista que começou do zero, assim, e hoje em dia ela tem uma carreira consolidada, então, é uma pessoa que eu valorizo bastante. O primeiro álbum, então, acho que chama Girls Just Wanna Have Fun. Cara, você já viu um vídeo que é uma galera no bar, uns tiozinhos bêbados, tocando essa música de fundo? Esse tá muito bêbado. Não. Procura, velho. Esse vídeo, já, esse vídeo é um meme? Bom. Não, virou meme. Os caras ouvindo a música mesmo, no jukebox, sei lá. Cara, porra. É sensacional esse porra. Vídeo. Me identifiquei, que é a desses velhos aí, deixa eu... É uns tiozinhos mesmo, velho. Bom. Cara, é isso aí, cara. A minha quarta indicação, vou indicar o filme, é uma coisa, não é só um filme. Sim. Mas eu vou indicar porque é onde eu tive contato primeiro com essa história, que é V de Vingança. V for Vendetta. E cara, velho, é um filme, ainda mais é aquele rolê, você é mais novo, pega um filme desse pra ver, é um filme que fala contra, tipo, é um filme de temática anarquista, né? Sim. Que é aquele rolê, de, tipo assim, de é uma luta contra uma opressão, é uma luta contra um fascismo, no caso, né? Que tá, é uma distopia. Sim. Que rola na Inglaterra, que um partido fascista tomou conta do rolê inteiro. E o filme é isso, é um cara sei lá, tem muitas analogias que a gente pode ver nisso. Você lá. Chama de cara, eu chamo de filho da puta. Então, ponto de vista. Tem que tomar muito cuidado, porque o filme e o livro, eles têm HQ, né? Eles HQ têm pegadas completamente diferentes. Muito diferentes. No filme, ele é ali um anarquista que quer devolver os direitos. É, ele é tratado muito como um anti-herói. É. Sim. Na HQ, ele é um terrorista. Ele é um filho da puta. Então, esse que é o rolê. Ele é um terrorista. É. Sim. Porque, tipo assim, a ideia dele é realmente explodir o parlamento. E, tipo assim, beleza. Uma questão que o filme é bom, porque, sei lá, tem toda essa questão de luta contra opressão, mesmo, sei lá, assim, a gente pode questionar. A gente pode questionar, assim, tipo, os atos dele, que eu não acho, não concordo. Não acho que mas é a melhor filme, opção. No filme você compra o... Você compra. Por causa do roteiro faz muito. Eu não concordo realmente com toda a posição dele, com o que ele pensa. No que filme eu concordo, fazer. No livro discordo, eu acho que ele tinha que ter morrido no começo e não ter feito nada. E do que deveria acontecer, porque, sei lá, depois, tá, e aí? Sim. Mas, assim, é um filme muito bom, cara. Sim. Porra, e emocionante também. Sim. E é um filme que também rola, sei lá... Uma representação muito foda da homossexualidade, da história que ele... Não só, mas de tudo que um regime totalitário luta contra, oprime, né? Que é a sexualidade, a mulher, a arte, cara. A arte, sim, a mulher. Os direitos tanto da mulher, tudo. Tanto é que ele guarda, né? Um monte de... Na história em quadril não tem esse rolê muito da arte. Não tem. Isso é mais no filme. É no filme. Cara, pra você ter uma noção, tanto que o livro e o filme são diferentes, no filme, a população começa zoada e acaba todo mundo... Spoiler do filme, foda-se, né, galera? A população começa zoada e acaba todo mundo na rua com a máscarazinha bonitinha. Sim. Na HQ é o contrário. Todo mundo começa ok, sabe? Tipo assim, ninguém pediu por ele, saca? Sim. E todo mundo acaba fudido. O final da HQ é muito fudido. Você fica, mano, você fez tudo isso pra quê, saca? É isso que é o rolê, cara. O filme é bom, mas hoje, pelo menos hoje, né? Tipo, né? Corta a cena e aí? O que virou, aquele filme que, cara, esse filme é bom, mas, cara, não dá. Sim. O que vai virar agora? Mas ele é um bom filme justamente por incitar esse tipo de discussão, sabe? É, tipo assim, o que eu penso que aconteceria, tipo, por exemplo, no final do filme, da spoiler foda-se, que explode o parlamento. O que eu acho que aconteceria é outro poder fascista tomar o lugar de volta. Pensar que é bem parecido com o Clube da Luta, né? Com o plot. Que ele quer o Tyler Durden, o projeto Manhattan lá, é explodir o os bancos, né? Os bancos, que o Mr. Robot copiou. Pra liberar o poder do povo. E aquela, e depois? Essa mesma pergunta, cara, e aí, depois? É porque na HQ é muito mais uma vingança pessoal. Sim. Na HQ é só ele, beleza. Sei lá. Ele até toma as dores e usa o símbolo do Guy Fawkes, que foi um cara traído na Revolução da Pólvora. Então, né, não sei o que, como é uma coisa extremamente pessoal, depois, foda-se, ele morre. É, o então, que rola? Tipo assim, quem, sei lá, se eu for pensar, quem tá realmente no poder, quem tem, sei lá, você o esquerdista aqui. Quem, tipo assim, tem os meios de produção... Continuaria detendo os meios de produção. Sim. Então, sei lá, mudança de... Destruir um símbolo ali só pra tentar... Então, essa questão. Mas... Abrir o olho da população não faz muita diferença. Eu não concordo que a luta tenha que ser a que ele fez, mas é um bom filme de todo jeito, que me marcou pra caralho. É um filme cheio de frase foda. De novo, na HQ ele destrói o Estado por dentro. Ele destrói, porque, tipo assim, na HQ é mais explorado que o Estado, ele é como uma cabeça. Então tem a parte do olho, que é a parte da vigilância, tem a parte do nariz, que é a parte dos detetives, tem a parte da audição, que é a parte da censura, tem a parte da fala, que é a imprensa. Isso então... toca mais bem de leve no filme. É, né? Tem só umas referências. Na HQ, ele destrói o Estado por dentro. Então cada uma dessas partes vai sendo derrotada ao longo da HQ, vai sendo, tipo, zoada. No filme ele vai direto na cabeça. E... Sim, não, ele consegue algumas coisas com a imprensa ali e tal, mas não foca nisso. Não foca nisso. É, mas o que ele fala na TV é sensacional. Eu acho que é o melhor discurso de todos os tempos. Ele fala como se ele fosse um superior virando pro empregado falando: olha, você já teve muita chance de subir, né? Mas você não quis, então vamos fazer o seguinte: você tem um ano pra melhorar no seu trabalho, você continua aqui, ou você simplesmente tá com foda-se. E todo mundo tá com foda-se. E é a história da revolução. Que acontece dentro do livro e do HQ. Muito boa obra. Muito bom. Assistam. E estudem, né? É muito importante. Não vai concordando com tudo que você lê, né? Você pode ver que ninguém concorda com nada que o filme fala, mas... Tem uma galera que tá usando a máscara do Guy e usando o codinome V, né? E usando um discurso que não... E o povo acha que o... Assim, o povo usa a máscara pro símbolo de anarquismo, né? Na internet. Atribuindo ela ao anarquismo do filme, mas não sabe nem da onde que o filme tirou ela. Sim, sim. Cara, sim, a traição da pólvora foi tipo um cara que foi tentar explodir o parlamento muito tempo atrás, e aí os caras falaram assim, não, acho que é melhor não, né? Não, esse maluco, esse maluco tá muito maluco. É. Esse maluco tá muito maluco. Foi lá e deixou o cara ser preso. Sim. Basicamente sim. Isso. Exatamente. É, galera... Não. Sim. Não dá pilha pra maluco também, né? Vamos aprender isso. Consciência aí, né? Exato. Mas é isso aí, cara. Vejam e é isso aí. Sim. E, tipo, se eu questar de roteiro e frase foda, esse filme sim, tá de parabéns. Não, o próprio poema, né, que ele fala. Tipo, no começo do filme. Do começo, remember, remember the 5th of November. The gunpowder. Esse aí é o poema. I know for no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Caralho. Esse é o poema do Guy Fawkes em si, né? Não é realmente o filme da aula. Mas eu acho foda é o do. O que ele fala quando ele conhece a Ivy. Sim, com tudo com V, né, tudo cara? Com V. Muito foda. Porra do caralho. Foda. Sim, caralho. Sim. E, cara, bom. Esse cara cita Shakespeare até mandar parar. Puta que pariu. Quem não, né? Quem não? Todo mundo. Ele é o chatão das referências. Ele é o chatão das referências. Cara, o HQ tem, tipo, 4 páginas no final só das referências. Tudo referência. Cara, sim. Bom. Vejam. Vamos pra última rodada, rodada derradeira. Ah, rodada final. Meu Deus. Tô nervoso. Isso aí, vamos lá. Chimbinha, você abre aí, finaliza. Bom, eu comecei com uma banda e vou finalizar com uma banda também que, tipo, me marcou não tão anterior como a outra. Mas, tipo, foi bem recente até. Inclusive, foi indicado por uma pessoa que está aqui nessa sala. O meu de João Vitor. Estava lá eu no recreio, na escolinha. De repente, o menino chega do meu lado e fala: já escutou essa música aqui? Essa banda aqui? Eu falei, nunca vi. Disfarce Scalene. Confesso que a primeira vez que eu escutei, eu não dei nada, então eu falei, caralho, ruim. Não. É, sim. Primeira vez, que eu escutei, eu falei, ah, nem é nada demais. Inclusive, depois que eu tive que voltar pra escutar essa música, pra, tipo, escutar ela escutando de verdade mesmo, falar, caralho, essa música é boa também. Porque a primeira, depois que eu escutei Disfarce, a outra música que eu escutei foi A Luz e a Sombra. Caralho, essa é a minha música favorita. Sim, que é, inclusive, eu vou indicar duas músicas. A primeira vai ser A Luz e a Sombra. Vou indicar outra no final. Enfim, tipo, Scalene, pra mim, foi uma banda que me influenciou até escutar mais música nacional. Tipo, dá uma chance mais pro rock nacional. Pra mim também, demais, sim, demais. Véi, porque, tipo, eu não tinha essa visão que alguma coisa nacional ia ser tão foda, assim, que ia me marcar tanto, assim. Porque, tipo, eu já tava vidrado muito em escutar coisa que não era brasileira. Porque, cara, tá ligado? Scalene veio de um momento que... Era aquela listinha que o rock brasileiro morreu, sabe? É. O rock nacional, ele foi pra uma área muito independente, né? E aí, como ele saiu do mainstream, da mídia, a Scalene foi uma das coisas que trouxe isso de volta mesmo. Sim, sabe? Sim, e surgindo dali, sim, sabe? Sim, sim. Ele surgiu na mídia. Mas não era, tipo assim, o rock nacional, ele virou, sei lá, uma sequência de malta, sabe? Sim, sim. De banda que é realmente, nossa, só pra ser a banda de rock famosinha. É, veio com... A malta foi construído pra tentar ocupar esse espaço, né? Sim, aí, mas Scalene veio e mostrou, não, galera, rock é esse aqui, tá? Esse daqui, dá licença. A gente tem densidade. Fez um drop do Ostenida e ia falar, isso aqui, ó, seus pau no cu. Não, e Scalene, tipo assim, tem umas puta influência de algumas bandas, tipo Trice, que é uma estadunidense. Sim, muito bom. Sim. Sei lá, o Brother, umas outras bandas aí, muito louca. Que, cara, sei lá, é aquele metal, chega a ser um metal, mas não é aquele metal de solo, sabe? Sim, sim. É pesado, mas é aquele... É uma música que é completamente, sei lá, de doação, se eu posso sentir. É bem feito, né? É bem feito. Sei lá, cara. É, assim, as músicas, elas são muito bem referenciadas. Eu vejo que eles não têm medo, assim, de referenciar as outras bandas. E muito bem trabalhada também. Então, os caras, eles não têm, assim, não têm... como se diz, não tem medo de gastar não sei quantas horas no estúdio gravando e aprimorando as músicas. Sim. Eu sei que são riffs bem... Muito bem construídos. Bem construídos, e, tipo, complexos. Mim, não é só melodicamente falando, tá ligado? Não é só a melodia que é foda. É a composição, velho. É a letra. Tipo, a letra que te faz pensar, que te, sim, faz parar. Você termina de escutar e fala, caralho, velho, que foi isso? É, então, sério, o projeto paralelo mesmo lá do... Gustavo, né, que ele tem Pilgrim, né? Ele fala muito sobre religião e tudo, cara, eu acho do caralho. É muito do caralho, bom, mesmo. É muito puta álbum. Puta álbum, cara. Então, isso que é o bom, eu gosto do por exemplo, melodicamente, do Scalene, porque não tem show-off, sabe? Sim. Tudo que tá lá é porque precisa realmente tá lá, precisa estar tá lá. Não tem nada, não tem barriga, sabe? Sim. É uma música realmente muito bem construída. Você pode notar, tipo, uma música referenciando outra dentro da própria música também, que é uma coisa que eles costumam fazer que eu acho muito massa. E se você for ver, cara, a nova fase do Scalene, você vê muita questão de música brasileira. Sim, sim. Que o álbum, eu achei do caralho. O álbum tá bem nesse... Que você vê é tipo, sei lá, velho, um MPB referenciado no rock. Cara, você pega essa, assim, a trindade do rock hoje nacional, que seria ali Scalene, Super Combo e Skank. Cara, Skank é bom. Skank é bom, Skank é muito bom. Mas, cara, Scalene, Super Combo e Fresno, cara, os caras estão vindo com um trampo assim do caralho. Cara, Fresno, eu ia até indicar, mas. Eu já tinha indicado Super Combo. Mas, tipo assim. Fresno é uma banda que sofreu muito com a fase Rick Bonadio, velho. Assim que saiu, cara, os caras puderam mostrar o que eles são de verdade. Porque o Lucas, o vocalista, frontman, guitarrista da Fresno, ele é um cara talentoso demais, velho. Pra caralho. Não, mas todos eles são, cara. Criativo pra caralho, mas o Lucas é gêniozinho, velho. Ele é fora da curva, cara. Inclusive, Fresno gerou pra gente um dos artistas mais amados e odiados ao mesmo tempo do Brasil. Quem? Estevão Tavares. Realmente. Estevão. Mas Fresno, assim... Fica Scalene, mas fica também, cara, Super Combo e Fresno. É, cara, toda essa cena nova do rock aí, escuta. Porque, esse era um adendo que tá eu fora ia... Da mídia, cara. Sim, tá fora da mídia. Que eu ia fazer, tipo... Mesmo. Quando eu comecei a escutar Scalene, foi na mesma época que eu comecei a escutar Super Combo, na mesma época que eu escutei Far From Alaska também, sim, que é muito bom, Alaska, que eu comecei a escutar Fresno. Cara, a música Fresno da Scalene também. Com Far From Alaska foi a primeira coisa que eu ouvi da Scalene, eu não sabia que era uma banda nacional. Aquele Ruthless Game, Ruthless, né? Game, é sim, mas Scalene em si, as músicas são em português, tá? Sim, sim, mas sim, essa Ruthless Game, que eles fazem com Far From Alaska, é uma música em inglês. Cara, mas é do caralho, cara. Assim, e essas bandas, elas ficaram um pouco mais famosas por causa do Superstar da Globo, né, sim, cara? Sim, que mesmo sim. Scalene perdendo uma dupla de pagode... Supercombo chegou aí lá? Chegou, cara, foi. Mas foi bem, bem, foi pra trás, no, bem pra trás. Bem no... Foi junto com o Scalene. Eles entraram junto. É, foi na mesma edição do Scalene. Foi na mesma edição do Scalene, só que o Supercombo foi eliminado... Cedo. Foi tipo cedo. México. O álbum. O álbum. Mas ele chegou a balar. O álbum deles, né? O novo Rogério, cara. Puta que pariu. Caraca, puta, o Rogério é muito bom. E assim, ao vivo os caras são melhores ainda. Sim, realmente, cara. Falando de Super Combo, também tem que falar de Skatolov, né? Que. O quê? Skatolov? Ah, que é da namorada dele. Do. É, dele da namorada se... dele, velho. Então, mais novo, assim, não sei se pode entrar, mas beleza. Não, tipo, é bom. É só também, pra cara, dar um adendo também. Que as músicas também, mesmo. Acho que só tem 6, 7 músicas, se eu não me engano, são boas pra caralho também. Pra ver que o cara também é bom, o Léo também. É, pra ver que. A gente podia tentar falar com eles pra gravar um programa sobre essa cena, né? Do da, rock. Né? Do rock sei, nacional. Caralho, se a gente conseguir trazer um deles, eu gosto, velho. Nossa. Também dando uma indicação da minha última música aqui, falando, tipo, todas as músicas são boas pra mim, que eu considero desde o álbum Cromático, tipo, que teve uma puta evolução, lógico, eles evoluíram pra caralho. Essa música também, se eu não tô muito equivocado, é do Real Surreal, que é o Alter Ego, que é uma das minhas músicas. Acho que é do Éter. É do Éter, perdão. Não é do Real Surreal, confundi. É uma música muito foda também, que te faz pensar bastante, que é uma das minhas preferidas, tipo. É isso, só queria indicar, eles escutem, tipo, se for pra escutar Scalene, for pra começar, começa com A Luz e a Sombra, depois vai pro Alter Ego, depois se solta, velho. Pega todos os álbuns, coloca e escuta, que você vai curtir. Muito foda. Muito foda mesmo. Top. Arthur, sua última indicação? Ai, meu Deus. Cara, tem tanta coisa passando na minha cabeça agora que não passou mais cedo que eu podia indicar. Foda, né? É foda. Mas... A gente vai ter que ter uma parte 20, cara, parte pra 20. Gente conseguir falar tudo que formou sim. A gente. Teve um momento na minha vida, que foi um momento bem down, assim, bem bad. Smashing Pumpkins. Quem nunca, né? Smashing Pumpkins, não. É, e eu comecei a assistir uma série, também bad, né, pra balancear o negócio. Ah, Breaking Bad. Ok, Arthur no bichinho. Que é Penny Dreadful, a série que eu vou indicar, porque, caralho, é uma das séries que me fez ler poesia ultra-romântica. Cara, é tipo, é uma maldição, saca? Você começa a ler ali, ó, Lord Byron, Percy Shelley, quando você pisca, mas você tá no Tennyson, você tá tipo só ladeira abaixo, sabe? Tinha que falar quando você pisca, você tá no Temer. Mas... Vocês já leram um livro de poesia do Temer? Só pra dizer isso. Não. Cara, é muito bom, velho. Muito não, bom é mesmo. É bom porque é bom ou não, é bom? É bom porque é tão ruim que dá a volta okay. E fica maravilhoso, sabe? Mas o Penny Dreadful eu vi numa época que eu tinha que estudar pra um vestibular, tipo... 2 meses pra frente, eu nunca tinha estudado pra vestibular. Foi uma época bad da vida. E eu fui ver uma série. E foi a única série até hoje que eu terminei. Em vez de estudar, né? Em vez de estudar, série, claro. Foi a única série que eu consegui terminar, porque tem 3 temporadas, é pouco. E, tipo, os episódios tem. Cada temporada tem 10 episódios. E. Penny Dreadful é uma série extremamente cara. Então a ambientação é muito bem feita, os personagens atuam muito bem, o roteiro é muito bem escrito. Então, no todo. é uma obra assim que eu falo, caraca, eu até tô reassistindo esses dias. Então, Puta que Pariu é uma ótima obra, tá? Sim, cara, muito bom. Você consegue dar uma sinopse aí da série? Então, é o seguinte, a gente tá numa... Dedo no cu e gritaria. É, de certa forma, brincadeira. A gente tá numa Inglaterra vitoriana, ali virada do século XIX pro século XX, e tem uma família que perdeu uma filha, a Mina. A primeira temporada é essa família juntando esforços com personagens de romances ultrarromânticos pra ir atrás dessa Mina. Então, quem que você tem no... nessa Inglaterra vitoriana? Você tem o Victor Frankenstein, você vai ter um lobisomem, você vai ter uma um liga extraordinária. Só que é uma liga extraordinária, só que sem o super-heroísmo, sabe? Entendi. Tem personagens assim, o Dorian Gray é meu personagem favorito. Porra, que legal. Cara, a dinâmica do Dorian Gray com o resto do grupo é sensacional. Que legal. Sensacional. Então, assistam. Porra, show de bola. Cara, eu abri aqui alguns poemas do Temer, velho. Eu tô rindo muito, velho. São todos tão ruins que eu não sei, velho. Escolhe o pior. Cara, é muito bom. Eu vou ler esse aqui, chama Pensamento. Vai lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Um homem sem causa, nada causa. Só isso, velho. Você tá de sacanagem. É literalmente só isso, cara. Todos vai botar em duas linhas. Pô, coloca o reverb. É maravilhoso, cara. Cara, eu vou ler mais um aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Saber. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Fim. O bagulho acabou aí? Sim. Sério? Não, mano, nem fudendo. Cara, todos os poemas são assim. Não, olha esse aqui, velho. Não, nem fudendo. Radicalismo. Não. Nunca mais. Caralho, puta crítica social foda, velho. Falei que era bom, cara. Vocês estão aí criticando o Temer maravilhoso. Não, mas eu gostei. Eu vou comprar até, mano. Cara, eu não consigo. Caraca. Melhor do que o da chute-chute. Oh. Drop mic. Quero saber que editora publicou essa merda. Eu quero saber só isso. Qual editora? Qualquer uma, rapaz. Chega lá, o dinheiro. Olha o nome da editora. Top Books. Cara. Só fica melhor, né? Cara, como? Como alguém olhou pra isso e falou isso é poesia? Como? Iago, vai pra sua derradeira indicação pra gente. A última indicação? Não, vamos lá, então. Bom, como o mote do programa hoje é indicar coisas que nos formaram, né? E fizeram a gente ser quem nós somos. Eu acho que tá faltando assim uma... Coisa tá faltando muita coisa, eu não falei de Senhor dos Anéis, eu não falei de Star Wars, mas... Eu não falei de Uma História Sem Fim. Opa. Mas eu vou indicar Cosmos, cara. Tanto a do Carl Sagan, quanto a nova do Neil deGrasse Tyson. A primeira eu vi quando era muito pequeno mesmo, eu lembrava de pouca coisa, ultimamente eu revi. Mas, cara, tudo do Carl Sagan assim, me influenciou de um nível, assim, sabe... O Palio do Ponto Azul, cara, assim, são... Não tem nem palavras pra descrever o quão bom é, sabe? Uhum. Tudo que ele aborda e... Cara, só vejam, cara, vamos pesquisar. Começa assim, você fala assim, cara, quem que é esse cara? Quem que é Carl Sagan? Vai ler o Palio do Ponto Azul e ver o que ele fez, o que foi a missão da Voyager. Depois vai ler Mundo Assombrado por Demônios, vai ver Cosmos, vai... Cara, vai atrás disso e é isso minha indicação, cara. Muito bom, cara. Você tá convertendo nossos ouvintes a saganismo? Eu talvez seja tentando isso. Talvez. Deixar nas entrelinhas aí. Deixa nas entrelinhas aí, cara, mas é isso aí. Referência. Cara, muito bom. Carl Sagan, top. Menino Vitor, sua última indicação, cara? Minha indicação vai ser uma indicação fácil aqui. Acho que todo mundo vai curtir essa indicação. Ai, meu Deus. E essa, todo mundo vai curtir mesmo. Charlie Brown. A indicação é Muse. Puta que pariu! Ah, sim. Na hora. Tem direito, foi tem mais direito. Musical do que eu esperava esse programa. Música é vida, cara. Muse foi uma banda que me ajudou a aproximar bastante dos coleguinhas que estão aqui, né? Então ela foi a ligação entre nossa amizade bonita. Além de... Porque Cyndi Lauper não dava, né? Eu podia depender da Cyndi Lauper pra fazer amizade hoje em dia, né? Senão ficaria um pouco na mão. Mas Muse, assim, além de do ciclo de amizade inteiro, ouvir Muse e gostar de Muse, foi uma puta referência musical pra mim no quesito rock. Sim. Rock and roll. Eu tive pra quem não sabe, acho que pra todo mundo que tá ouvindo não sabe, eu tive uma primeira banda de cover, né? E foi uma banda de a gente fazia cover de Muse. Sério? Eu nem sabia disso. Sim, a gente já foi. Qual era o nome? Autômatos. A banda Autômatos, curta lá no Facebook. Ainda tem, rapaz? Ainda tem, rapaz. Tá lá. Tem vídeo. Referência tem vídeo, ao menininho tá. Isaac. Meu Deus. Isaac, os Autômatos, era pô. Bom, velho. Era bom. Era, esses são muito bons. Vou atrás disso. Não. São os as. É, e... Abraço, Diego, que tá na Alemanha, fé da puta lá. Manda pra ele, sem só. Brincadeira. Não, mas... É, infelizmente, hoje nós não estamos na ativa, mas foi uma banda que me influenciou na família, assim. Meus primos ouviam bastante. É, meus colegas ouviam bastante. Pra mim, você é muito bom, velho. Cara, assim, a banda qualquer de... Qualquer coisa dentro que você pega é muito bem feito. Sim. Cara, a Muse é experimental pra caramba também. Cara, é experimental. Cara, você pega, tem tipo ópera, rock, eletrônico junto no mesmo álbum. Você fala, o que eu tô ouvindo, cara? Isso é... Cara, em quesito de rock alternativo, acho que eles são, assim, sim, bastante... Eles hoje, eles caminharam pra uma música mais popular, né? Mais pop. Sim. Mas em quesito de rock alternativo, acho que eles lideraram, assim, o começo do caminho, sim, sabe? Sim. É, eu vou indicar um álbum aqui que vou decepcionar algumas pessoas, que é o The Second Law, né? Ah, eu gosto também, é bom, cara, é bom. Assim, os fãs, né? Fãzaços de Muse, rock and roll, aí eles não... Eles têm outros álbuns melhores pra indicar. Acho que pra abertura tem um tipo de gente que tá errada, independente do que fale, é fã. Exatamente, cara. É um bom ponto. Mas pra porta de abertura, acho que é um álbum... Sim, é um álbum super... Assim, ele é um álbum mais leve do que os outros, sim, né? Ele é um álbum um pouco mais eletrônico, mais pop, né? Umas musiquinhas, sim, mais... baladinha. E é engraçado que ele não tenta ser conceitual, mas ele carrega um conceito. Sim. Sem tentar. Tipo, sim. Você tem ali a segunda lei da termodinâmica, sim, que é o meio que vai direcionar as músicas, sim, mas sem querer, você consegue fazer um fio entre todas as músicas ligando elas. Animals, Explorers, The Second Law, o Isolated System, você consegue fazer um passeio ali pelas músicas. Ela... Como é que chama aquela... O estilo do Blade Runner é um cyberpunk? Cyberpunk. Noir. Cyberpunk. Inclusive, acho que depois desse álbum, 90% do Muse foi cyberpunk. Né? Sim. Sim, esse próprio Resistance, mas o Resistance. É, o Resistance tem uma pegada levemente cyberpunk, mas é outro. É Space Opera, mas o Resistance eu acho que é o mais pop, cara, deles, assim. Pop que eu falo mais fácil de digerir pro sim, público, sim, que não acompanha. Sim. Bom, então eu indico o Second Law. É, ou são todas as músicas, não vou indicar nenhuma, cara, música específica. Os DVDs também são, sim, muito bem. Puta pariu, ao vivo e harp. Puta harp. Cara, harp era o bagulho que eu via todo dia. Muse, você vai ouvir o álbum dele, você fala, putz, legal, mas isso ao vivo não vai funcionar. E você vai ouvir o ao vivo e fala, meu Deus, é ainda melhor. Cara, tem um show deles ao vivo em Roma, acho que é 2013, mano. Sim. Meu Deus do céu, cara. Que lá é sensacional, mano. Cara, mas o harp é foda, porque o harp foi gravado no Wembley. Era um DVD que a gente reunia pra assistir. Pra juntar. Isso. E mais de uma vez, cara. A gente via em loop, sabe? Bom pra caralho. A gente via espelho de carne pra dar uma quebradinha, a gente botava o harp. E assim, pra quem vê Muse, pra quem ouve Muse e não conhece, é basicamente um power trio com um músico de apoio, sabe? Sim, então, sim. Assim, os caras fazem o impossível, cara, sabe? Principalmente no começo, caras. Agora já é bem mais efeitos maior. E tal. É, mas no começo era bem cru, cara. É uma música bem A impressão que eu tenho é que as pessoas escutam Muse, mas não sabem quem é Muse. Sim. Saca? Supermassive Black Hole, o maior exemplo disso. É, pra quem jogou FIFA aí. Tava em Crepúsculo, né? Supermassive Black Hole. Então é isso. Muito bom. E João Vitor, sua indicação. Sua cara, última indicação pra finalizar com chave de ouro. É tudo música nesse caralho. Vamos lá. Eu vou fechar com música, né, cara? Opa! Ai, meu Deus. Cara, eu vou fechar com um rapaz. Vixe. Uma banda. Charlie Brown. Bom job. Também é nacional, hein? Você vai fechar com garoto? Vou fechar com que garoto. Como eu? Garoto idoso aí. Garoto que como eu. Como você, como todo mundo, essa música não é dele. Eu sei, eu só levantei a bola. Engenheiros do Havaí, cara. Porra. É uma banda que... Super estimado. Assim, não, velho. Peraí, quem falou? Quem falou? Chimbinha. Chimbinha. Bota o microfone do Chimbinha. Vou botar de reverb no dele. Cara, é o seguinte, cara. É uma banda que eu comecei a ouvir quando era moleque. Aí beleza, é aquela banda que eu esqueci e peguei pro vídeo novo e falei, caralho, isso era muito bom e ainda é, e puta que pariu. Eu não dava o valor que eu deveria. Por que eu parei de ouvir isso, velho? Sim, sim. E cara, sei lá, por mais que eu escuto, eu consigo ver falhas, consigo ver música, tipo, realmente isso aqui não tá bem feito. É, foda-se a métrica, né? Não, mas tipo assim, ao mesmo tempo, cara, que compositor foda. Sim, sim. Que homem, que baixista. Guitarrista, cabelos loiros. Ele tem a melhor foto de capa de álbum da história. É o dele com pulando? Na árvore. Não, é com ele tá com baixo na árvore. Ah, esse aí já é da fase solo dele, sim, né? Que também é bom, cara. Ele é um cara. Mas é. Não, mas é bom mesmo. Cara, o que você falou é muito engraçado, porque quando, se você, eu não ouvia, quer dizer, quando eu era mais novo, a minha máxima experiência com Engenheiros do Havaí era Acústica MTV. Só que... Mas é bom o Acústica. Sim, é bom, mas à medida que você fica mais velho e você volta no Revolta de Dantes, por exemplo, com uma carga maior de vida, é outra experiência. É outro rolê. Cara, o Humberto Gessinger é um monstro de referências, sim, cara. Sim. Você vai, cara, é muito bom que você, sei lá, vai lendo livros e você vai pegando referências de coisa que ele falou nas músicas. Revolta de Dantes é uma baita referência ao Camus. Sim. Você não acredita, tipo assim, caralho, velho, que... isso aqui tava no Engenheiros, eu tô estudando isso agora, sabe? Sei lá, ele tem 500 mil álbuns, né, sim, cara? Tem álbum pra caralho. Mano, tem álbum pra caralho. Puta que pariu. Vou fazer uma continha rápida aqui. Vai lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de estúdio, mais 5 de ao vivo. Cara. Isso só com Engenheiros. Só com Engenheiros. O trio e ele sozinho não conta. É música pra caralho, velho. O cara é uma máquina, né? O cara é uma máquina de composição. Sabe o que é engraçado? Quando ele lançou esse álbum em questão, Revolta de Dantes, ele foi dar uma entrevista e a entrevistadora falou, olha, alguém virou e falou assim, olha, no seu novo álbum tem referências a Camus e a, tipo, Mike Tyson, sabe? Como é que você lida com isso? Ele falou assim, olha, as pessoas consomem as duas coisas da mesma forma e eu só botei no meu álbum e é isso aí, beijo, sabe? Cara, e tipo assim, Engenheiros também é muito experimental. Sim, sim. Esse que é o rolê. É um, que, um pouco que a gente teve de rock progressivo no Brasil, sabe? Tem Engenheiros. Tipo, sim. Pior que mesmo. Eu tinha pensado por esse lado, interessante. E sei lá, é referência de Pink Floyd pra caralho, que ele é muito fã e tal. Welcome to the Machine. E, sei lá, se fosse pra deixar uma música, cara. Mas se fuder, eu não vou eu não consigo, aqueles cara. Pose. Pose é a versão antiga. Sim. Ah, sim, aquela que abaixa e aumenta na mesma música. Você é umas bagulho nada a ver, sabe? Beatles, mas é muito foda. Virou Beatles agora? Tipo. Você fica, por que você fez isso, cara? Mas, vai lá, cara, João, você consegue. Eu realmente, não, deixa eu olhar, tô com a lista aqui. Pra ser sincero. Ah, vai ser. Essa não, cara. Essa é famosa, eu não gosto. A que eu gosto. Cara, eu realmente deixa aí, eu não consigo escolher uma música. Se você quiser escolher uma, pode falar. Cara. Pra você começar... Refrão de Bolero, cara. Acho que não tem outra refrão de Bolero. É essa. Cara, os DVDs também são muito bons. O... Sim. Como é que chama? O segundo acústico? Qual? Tem algum nome dele? O segundo DVD acústico? Ah, Novos Horizontes. Novos Horizontes, cara. Que caralho, foda. Só tem música foda do Novos Horizontes. Guantanamo. E, cara, é, tipo, tá com um instrumental também muito bom. Sim, sim. Muito bem feito. É isso aí, cara. Escuta. O Aranha tá com ele? Não. Agora você fala no solo? Aham. Cara, no solo ele tem um guitarrista novo aí, um gordinho. Ah, só tem três pessoas agora. E o Rafael alguma coisa na bateria. O Esteban tá com ele. Era o Esteban. Não, o Esteban tá... Esteban fez a maior música com ele, que é... Tchau Radar, muito a bom. Canção. Eu gosto muito de uma que ele fez com o Esteban, que é Sinto muito blues. Cara. Sinto muito blues. Nossa, essa música é muito boa. Não escutem essas duas músicas num dia ruim, viu? Cara, Engenheiros é uma banda que você não pensa, mas, cara... Já fez parte de muita bad da minha vida. Realmente, da minha também. Cara, eu sinto muito blues. Eu e o João, ano passado, a gente começou uma banda por causa de Eu Sinto Muito Blues, você lembra? Sim. A gente ia regravar muito ela. Blues. E... Muito bom, cara. E é isso aí, cara. Acho que a música que eu sei tocar na bateria, inclusive. Quando você me disse que não era nada. Essa música não é bad. Desculpa, porque eu tô lembrando de coisa, eu tô tentando. Cara, é isso aí. O programa vai ficando por aqui. Eu acho que foi. Indicações muito boas. É lógico que, sei lá, se você me perguntar semana que vem, eu já mudo a minha lista. Porque é um programa que a gente pode fazer de novo. Que, sei lá, consumir coisas a gente consome a vida inteira e sempre. E sempre vai ter coisa nova, sempre vai ter coisa boa pra gente falar. Algumas nem tanto, tipo Pequeno Príncipe. Olha esses caras. E isso aí, galera. A gente agradece quem conseguiu escutar até aqui. E vamos ver essas obras também, sim, cara. Que vamos mesmo deixar... jeito que elas influenciaram hoje a gente vai a gente ter... espera que elas possam influenciar vocês também. Hoje não vai ter a nossa sessão de indicações, porque esse episódio foi o inteiro de indicações. Então eu queria deixar aquele tchau, tchau coletivo. Tchau, tchau! Tananananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tananananan, tanan